no ar. Inominata 616. Olá, ouvintes do Inominata 616. Eu sou o Coveiro e o diretor James Mangold mostrou que, na verdade, é ele que sabe fazer o melhor daquilo que faz. Eu sou Leonardo Bento, do Mutação em Debate. E Wolverine, Japão e Ninjas, não podia dar errado. Aqui é o Eduardo Picati e eu também curti a Mágico. Ah, tá, sou eu. Ah, meu nome é Fábio Cabral, eu vou lançar um livro chamado Ritos de Passagem e... I am the Wolverine. Meu Deus do céu, o Fábio aproveita o momento de apresentação dele pra já fazer um jabá. Tá, daqui a pouco, Fábio, daqui a pouco vamos reservar no final um espaço pra você fazer o seu jabazinho, não se preocupe. Porque esse programa de hoje a gente tem que falar sobre o filme do Wolverine ainda, tá certo? Eu sei, a gente vai falar do filme. Bom, pessoal, esse seria o momento em que a gente vai ter a nossa leitura de e-mails, mas como é um podcast especial pra filmes, a gente vai fazer o seguinte, vai colocar essa leitura de e-mails lá no final do podcast, que a gente vai querer juntar os comentários de que o pessoal andou achando do filme, né? A gente mandou o pessoal mandar e-mails diretamente pra gente, ou dizer o que queria no comentário. E também vai ter uma série de pessoas que resolveram dar sua opinião diretamente com a gente via áudio, né? Gravar uns minutinhos com a gente para dizer o que é que achou, o que é que não achou no filme. Então a gente vai dar segmento diretamente para a discussão do nosso podcast e lá no final é que voltamos pro e-mail. Eternity can be your curse. The losses you have had to suffer. A man can run out of things to live for. Lose his purpose. You have struggled long enough. Our company can do anything. I can make you mortal. Eu ia começar esse programa fazendo já uma retrospectiva do que foi feito até então no Universo Mutante, né? Que a gente nunca chegou a fazer propriamente um podcast sobre isso. Mas eu sei que meu grande colega de trabalho aí, Leonardo Bento, já falou bastante sobre os X-Filmes, né? Qual foi o programa, por sinal, Bento? Então, nosso programa foi um debate especial número 2, saiu em junho do ano passado, então a gente vai colocar o link pra vocês também, quem quiser ouvir. A gente conversa sobre os 3 filmes do... X-Men da trilogia antiga, a gente conversa sobre First Class e também sobre o filme do Wolverine Origins. Então já tem muita coisa lá discutida, debatida, discussada. Então, mas eu queria, antes de falar sobre este filme do Wolverine, reservar um espaçozinho sobre o que o pessoal acha, na verdade, sobre o Hugh Jackman fazendo o papel do Wolverine. Que, no fundo, ele já tá, acho que é no sexto filme? Não, sexto não, tô exagerando. Isso. Quer dizer, já tá no sexto? É o sexto mesmo, contando a participação do First Class é o sexto. Ah, é, exatamente. Se contarmos aquela participação, seria 6 filmes já no papel. E, assim, muita gente já tá acostumado, porque conheceu o personagem até nos cinemas, vendo o cara do ator representando o personagem. Mas, no fundo, nós que estamos aqui reunidos, conhecemos o personagem muito de antes, sempre tínhamos aquela visualização, mas agora a gente tá naquela dualidade, né? Será que o Hugh Jackman realmente é a melhor representação do personagem ou não? Então, antes de começar a falar sobre esse filme, vamos falar um pouco sobre o que vocês acham desse ator. Olha, primeiramente, nesse filme agora, talvez tenha sido a melhor interpretação dele, assim, a melhor caracterização do Wolverine. Isso passa também pela figura do Hugh Jackman, né? Como ele sempre veio dizendo nos últimos meses, ele teve mais tempo para se preparar nesse filme e acho que por isso que acabou ficando melhor. Quanto a ele em si, no passado, embora ele tenha 30 centímetros mais do que era o recomendado no papel, isso se caracteriza em um pouco no Wolverine, que é aquele pessoal do quadrinho que tá acostumado, que é o baixinho, vamos dizer assim, ele fica até mais alto, tanto que o Ciclope tem que até usar salto alto no filme do X-Men pra poder parecer mais alto que o Wolverine. Dependendo de quem desenha, é mais de 30 centímetros. É, mas vamos dizer assim, de acordo com o site oficial da Marvel, que ele teria... Transformando polegadas para centímetros, 1,60m, 1,59m, e ali o Jackman então tem 30 centímetros a mais do que ele deveria ter. Agora, eu acho que a maior vantagem do Jackman é que ele gosta do personagem, ele gosta de representá-lo, então ele encarna mesmo de corpo e alma, assim, então isso supera qualquer deficiência dessa, qualquer adaptação que tem que fazer por causa da altura dele. Então, eu não consigo assistir outro filme e não imaginar o Jackman como um Wolverine, então, pra mim, é mais, ele talvez tenha aquele, além, claro, do Magneto do Mike Lean e do Xavier do Patrick Stewart, que pra mim, assim, é aquele Xavier, o Xavier ideal, e já que mantém nesse top 3 aí, personagens que mais correspondem, assim, ao ideal. Não, assim, eu acho o seguinte, quando eu comecei a ler nos anos 80 e 90, se referiam sempre ao Wolverine como baixinho, tá? Baixinho, baixinho, baixinho. Inclusive, nos desenhos, mostrava ele pequeno, né? E naqueles jogos lá dos anos 90, X-Men, Children of the Atom, X-Men vs Street Fighter, você vê que o pixel do Wolverine e tal, ele é pequenininho e tal, tá? Só que desde que o Hugh Jackman fez sucesso nos filmes, pararam de se referir ao Wolverine nos gibis como pequeno, como baixinho, como pigmeu, sabe? E nos gibis também não fizeram mais comparação de altura, tenho reparado nisso, entendeu? Na verdade, a coisa da altura do Wolverine nos gibis atualmente não cita mais. Não fala nem que ele é baixo. Uma piada pejorativa em termos de altura, né? Não fala mais da questão da altura, né? Isso me deixa meio temeroso, na verdade, porque eu pra mim, o Wolverine é pequeno, é minúsculo, entendeu? Não é... O Hulk já, ele é gigante, dá pra caralho, né? Porém, tirando essa coisa da altura do... Deixando essa questão da altura de lado, eu concordo com o Bento, entendeu? O cara encarnou o personagem, entendeu? O cara ama o personagem, tá? Então ele faz muito bem, entendeu? Sabe, ele rosna igual personagem. I'm the Wolverine, entendeu? Eu acho muito bom. Ah, é verdade, você tá parecendo o Batman falando com esse Wolverine, com esse jeito. Ah, cara, é aquela cena lá que ele fala lá pro... Eu sei. Lá, entendeu? Ah, what kind of demon are you? The Wolverine. Cara, o Hugh Jackman, pra mim, ele é perfeito pro papel, assim, apesar, mesmo com essa questão dele ser mais alto que o personagem e tal, mas por ele ser um grande ator, você até esquece esse detalhe, tipo, ele, o cara que já concorreu ao Oscar, até tal, talvez fosse um ator mais fraco e tal, você tira mais foto desse Wolverine baixinho, assim, mas a expressão dele é tão boa que desde o primeiro X-Men eu sempre achei ele com cara de Wolverine e eu não consigo imaginar outra pessoa fazendo Wolverine, cara. Nem aquele, o Jack Nicholson, né, que todo mundo achava que era Wolverine antigamente. Ah, é. O cabelinho define tudo, né? Bom, e aí, você tinha alguma expectativa desse filme aí? Eu tava meio cismado antes de vê-lo? Cara, vendo, apesar de ser Fox, né? Mas depois que entrou o Mark Miller, assim, eu comecei a ter uma pouquinho de esperança. E depois dos primeiros trailers, eu comecei a achar que poderia sair alguma coisa boa, cara. E realmente saiu. E quanto ao primeiro filme de origem representado? Isso que me deixou mais em dúvida, na verdade. Foi retratado uma origem nova... Totalmente diferente do que a gente conhecia dos quadrinhos. Na verdade, é um samba do Crioulo Doido naquele X-Men Origins Wolverine. Vocês acham que está sendo aproveitado ou deveria ser aproveitado para esse novo filme? Olha, o único momento em que se aproveitou isso foi quando ele está sofrendo aquelas alucinações e ele se refere ao nome da Rosa Prateada. No mais, não tem nada que indique que tenha tido algum aproveitamento. E naquele ponto, né? O Wolverine pode muito bem ter um passado com a Rosa Prateada que não teria sido mencionado nesse Wolverine Imortal e desconsidere totalmente aquele Wolverine Origins, ou seja, é só um ponto do passado dele que não foi mencionado e a gente pode apagar completamente mesmo aquilo que veio em Origins. O problema de Origins não é nem o filme inteiro, né? Aquelas cenas iniciais, aquele que mostra ele, a gente sabe, lutando em várias guerras, é uma sequência muito boa, tem alguns elementos legais, até o Gambit não ficou tão ruim e tudo mais, o Blob até que ficou bacana também, assim, asqueroso, gordão, nojento mesmo. O que ficou de coisa ruim a gente tem? Além do... até mesmo o Dente Sabre não é ruim também. Embora aquele Dente Sabre de X-Men dos anos... o X-Men do ano 2000, o X-Men 1, fisicamente seja um Dente Sabre perfeito, o cara não se limita a falar mais de três frases porque era lutador de MMA, né? Não sei, lutador ele de alguma fala coisa. Alguma coisa, pra mim ele só rugia ali. É, então, exatamente. Não tinha sentido nenhum porque ele não era um ator, vamos dizer assim. Ele era muito... fisicamente, mas não é nada. Já no Wolverine Origins, a gente tem um personagem ativo bastante, embora seja gordinho, baixinho, ele era um bom Dente de Sabre. Agora, o Deadpool do Ryan Reynolds, principalmente o que acontece com ele ao longo do filme, é realmente uma merda. E aquela meia hora final, poderíamos considerar de Wolverine Origins, porque aquilo ali é o pior da franquia mutante no cinemas até hoje, né? Então, o filme não é de todo ruim, mas o final caga geral mesmo, estraga tudo. Então eu realmente espero que ele não tenha sido considerado e aqueles 5 segundos que se refere então a Kyla, né, a Raposa Prateada em Wolverine Imortal, seja apenas um resquício de um passado do Wolverine que não foi mostrado nas telas e ignore tudo que aconteceu em Wolverine Origins. Pois é, o primeiro é legal algumas coisas. O Dente Sabre achei que ficou legal. Aquele negócio desse irmão do Wolverine. O que ferrou mesmo é o fim, né? Aquelas lutinhas com Deadpool, a cabeça saindo e ao mesmo tempo atirando, o olho atirando lá, destruindo tudo. Aquilo lá, ficou muita firula aquele filme. Se tivesse focado mais no Arma X, como colocaram, revestiram o esqueleto de adamante, essa parte assim, ficaria muito mais legal. Mas sempre tem os produtores da Fox pra colocar firula no filme. Né? Eu acho que eles têm que fazer essa merda, porque parece que o público gosta, hein? Não, o meu irmão adorou, por exemplo. O primeiro filme, acho muito legal, a minha namorada também, tudo, e elas não entendem as críticas nossas de leitores, de fãs, mas eles adoram por causa da ação. Espero que o Wolverine seja retaliação, corta, garra, e ponto, acabou. Vocês acreditam que eu ouvi uma crítica dizendo que o primeiro era bom, então, de uma pessoa fora do ambiente, e disse que esse era ruim, porque pra um filme de ação, quase ele dormiu no meio do filme. Eu achei estranho, mas assim, vamos ver, né? A gente tá no começo aqui, o filme acabou de ser lançado. É assim, não teve uma bilheteria estourando no primeiro final de semana, mas dizem que talvez melhore pelo boca a boca. A bilheteria nos Estados Unidos, que foi ruim, né? Que foi 10 milhões a menos que eles esperavam, vai ficar em torno de 55, né? Tudo, mas a Mundial 140 no primeiro final de semana é melhor do que qualquer outro filme da franquia X, né? Então, isso eu vi, é um alento, né? O mundo tá conspirando a favor, embora os americanos não, vamos ver. Eu lembrei agora de uma coisa, você lembra que a cena final do primeiro Wolverine, ela é no Japão? Ou seja, meio que sem querer encaixa nesse novo filme? É verdade, ele indo pro Japão, Porque, se eu não me engano, naquela época eles já tinham uma ideia de fazer a continuação no Japão. Eu lembro que tinha esse papo, assim. É isso. Vai, Cabral, o que, é que você achou aí do primeiro? Tá, tem coisas legais, mas em geral ele é um bosta fumegante. O início, como o Bento falou, o início é bom, tá? O início é bom somente porque fez aquilo que eu gostaria que fosse nos quadrinhos. Que o Dente Sabre fosse meio irmão do Wolverine, entendeu? Que o Dente Sabre fosse o cão Logan. Tá, que na minha cabeça, pra mim, faz muito mais sentido do que o cão ser um cara qualquer, igual tá nos quadrinhos hoje. É um trouxa lá qualquer, babaca, que quer ser igual o irmãozinho e tal. Então, tinha que ter nada. Que sim, agora é viajante do tempo, né? É, viajante do tempo, babaca, enfim, sei lá, humano normal e tal. É, o filme tem coisas boas, realmente. Assim, o Blob é legal, entendeu? O John Braith ficou bacana e tal. Aquele Dente Sabre, representado por aquele ator, cujo nome eu não lembro agora. Aquele ator é bacana, aquele ator, né? É, mas o filme é óbvio que o filme tem muitas falhas. Aquele Deadpool, primeiro que nem se fala, que Deadpool é nojento, né? Na verdade, o Deadpool do Ray Raymond, antes de virar aquela coisa bizarra, ele é legal, na verdade, assim, pra ser sincero. O problema é quando ele virou aquele Arma 11, que coisa ridícula aquele Arma 11, né? Aquela pequena Emma não é ruim. Aquela pequena Emma lá é até legal, entendeu? Aquele ciclopinho também é bacaninha e tal, entendeu? O Gambit eu já não gostei. O Gambit eu achei meio... Eu achei meio pra mim babaca, foi forçação de barra pra colocar um cara bonito lá no meio. É, forçação de barra. A Raposa Prateada eu achei uma bosta. Eu achei uma bosta total em todo sentido. Não, foi uma merda, foi uma merda. Nossa, a Raposa Prateada é péssima, péssima. E aquele William Stryker... mais ou menos, entendeu? O problema foi, como o Bento falou, aquela meia hora final caga tudo, entendeu? Porque o filme, na verdade, não é tão ruim. O problema é que, avaliando o conjunto da obra, ele fica muito bosta, sabe? Ele podia se salvar. O problema é que aquela meia hora, aquela coisa de, uma bala que fez o Wolverine perder a memória. Que coisa babaca! Sendo que ele levou uma bala dois também, na cabeça, perdeu a memória. Não, mas sabe, uma bala de adamante vai fazer perder a memória. Que coisa babaca, gente. Sério? Por que não fez o velho e bom implante de memória igual o Gibi? Não, uma balinha. Pum, aí o cara ficou sem memória. Caralho! Coisa imbecil. Caralho. Não, sério. Enfim, é por isso que o filme caga, entendeu? Então, assim, se vão considerar ou não, na verdade, sabe que eu acho que é abordagem? Não vão falar sobre. É isso, eles não vão falar sobre, não vão falar nem se vão considerar ou se não. Botou aquela coisa da Kyla lá, 5 segundos dele, lembrando, Kyla e tal, que veio, é vocalização do filme, do Origins, aquela coisa dele falar Kyla, é som do filme sim, entendeu? Mas eles não vão citar o filme, vão fingir que não existiu, embora exista, entendeu? O Gabriel lembrou de uma coisa, que foi, ele falou do Ciclopinho da Emma e First Class já é a primeira a ignorar então a existência de Wolverine Origins, porque temos lá uma Emma que teria então a idade do Xavier, ou até mais velha, depende do que ela pode fazer, a ilusão que ela possa nos passar, sendo um mutante telepata, pode muito bem passar uma outra ilusão, e o Ciclope vai ser só vai vir muito mais pra frente, vai ser o primeiro aluno Xavier, mas bem lá na frente, né? Então a gente já vê já que tem pelo menos 40, 50 anos de diferença entre a Emma e o Ciclopinho, e em Wolverine Origins, os dois têm a mesma idade, basicamente. É, fora que o Xavier tá jovem ali e careca, e nesse momento agora, se for acontecer o que a gente tá prevendo, né, ele vai estar cabeludo nos anos 70. Então, eu espero que o Bryce Singer saiba o que tá fazendo. Tô achando que ele pode voltar a melecar a franquia. Mas vamos esperar pro momento certo. Eu confio no Mark Miller lá, vamos ver se... Eu tô achando que tá tendo uma confusão entre os dois. Vamos ver se realmente eu tô certo. Tô achando que os dois não estão se batendo ainda. It's an honor to meet the Wolverine. Mas agora vamos falar realmente, então, sobre o filme, né? A gente tinha essa questão aí do primeiro filme do X-Men Origins. Eu acho que eu sou até mais radical do que vocês quanto a isso, né? Eu acho que... o Cabral falou muito bem aí. Quando você junta um monte de cena que pode ser legalzinha, mas que não tem o conteúdo geral do filme sentido nenhum de estar aquelas cenas conectadas, pra mim não serve pra nada. Juntar um monte de cena legal é videoclipe, na minha opinião. E é o filme do Wolverine. Não tem uma conexão coesa pra contar uma história. E também uma grande reclamação que o público tem é que fere demais a adaptação. Esse filme de agora é uma clara referência ao Eu Wolverine, que é uma história do Chris Claremont com o Frank Miller. Claro que pegando pontas de outros momentos relacionados ao universo Wolverine, principalmente no Japão, né? Até a própria... Fala bastante daquela mini do BKV, que saiu aqui no Brasil como Logan, que saiu até... Você ganhava até uma tagzinha de exército do Wolverine, quem comprou lembra, que pega essa ideia dele de estar lá no Japão durante a explosão das bombas atômicas, né? Então é que dá esse gancho pro começo do filme. Tem várias, né? E até a parte da víbora está lá, também é relacionada àquela história do casamento, que também tinha uma relação a ver a fase dele no Japão, né? Só que, claro, não foi, digamos, alguma coisa seguida ao pé da letra. E muita gente questiona essa questão, né? Ah, por que não trabalhar uma história tão boa como o Eu Wolverine, de uma adaptação, ser mais fiel? Então, o que é que vocês acharam de como foi transportada essas, não só essa referência da Eu Wolverine, mas essas outras, inclusive que o Beto falou, para o cinema? Você acha que dessa vez funcionou? A Fox tá finalmente aprendendo a fazer filmes? Cara, eu sou dos que sempre criticam quando mudam muitas coisas assim nos filmes, mas nesse filme do Wolverine eu achei que foi válida, cara. Que bem ou mal, o grande público, assim, tirando os que curtem o quadrinho, eles, o pessoal curte mesmo, né? Um monte de luta, um personagem fodão como vilão. Então, tipo, apesar de, por exemplo, no Eu Wolverine dos quadrinhos não ter, por exemplo, a víbora mutante, mas tinha que ter isso no filme, porque se ficar só naquilo contra japonês e tal, mas o pessoal ia acabar achando que, não tem ação esse filme, mas eu acho que eles colocaram na dose certa, sim. Não descaracterizou a história original tanto e ficou bom no filme. Achei que foi válido o que eles colocaram. Eu gostei da víbora, cara. Assim, ficou botando a víbora bem diferente da víbora original. Bem diferente. O nome dela é Doutora não sei o que lá, Green, né? É, Doutora o primeiro Green. Nome. Então não é a víbora... Porque a víbora dos quadrinhos não é Green, não tem nada a ver. Tem nada a ver com Green, é Ofélia... É uma nova mutante isso aí. Não lembro o nome, esqueci. É Ofélia alguma coisa e tal. E como nos quadrinhos tem mais de uma víbora, a gente pode interpretar que essa seja uma outra versão de víbora, um outro personagem. Ah, eu gostei dessa atriz. Essa atriz é russa, né? Sei lá. É, uma modelo russa. O primeiro trabalho dela de peso nos Estados Unidos mesmo. Boa, e assim, e que peso, viu? Porque ela trabalhou muito bem. E que delícia, hein? Que delícia naquele pulão verde, hein? Nossa, trabalhou mesmo, muito bem. Isso, mas, a senhora Bento não vai ouvir esse podcast, pelo que eu tô sabendo. Eu falei pra ela na hora lá, falei, olha, ainda bem que eu tenho a minha polonesa, porque essa russa aí dava pra causar uma guerra ali, hein? Sim. Um comentário que tá meio babaca, mas ela é delícia, sim. É babaca pra caralho falar isso, mas ela é delícia. Nossa. Eu gostei dessa víbora. Eu gostei do fato dela ser mutante também. Eu achei adequado. Eu acho que não tinha outra forma de colocar ela. Porque não colocaram a Hydra, entendeu? Não colocaram nada disso, nenhum desses elementos. Aí botaram uma mulher que é cientista, niilista, ai, sou sensual, ai, não sei o que, bababá. E mutante com poder de cobra. Eu achei bacana, entendeu? Na verdade, sim. Ao contrário do First Class, Eu aturei melhor as mudanças, sabe? É porque no post-class, eu não sei, às vezes eu sou meio chato. Não, na verdade, sim, eu aceito mudança. Mas eu acho que no post-class, por exemplo, eles podiam ter tido culhão de botar a primeira turma mesmo, entendeu? Jean Grey, Ciclope, Fera e Anjo e Homem de Gelo, eu acho, entendeu? Mas enfim. Daria bem certo, né? Não sei porque foi feito isso. O Ben te mostrou agora aí que dá pra botar essa turma original, entendeu? Não precisa ficar com a turma bizarra. Mas eu gostei do filme como um todo. Mudou muita coisa. Só que desta vez, apesar de ter mudado muita coisa, eu achei bem bacana, na verdade, né? Apesar de eu ter implicância com o Wolverine atual, eu tenho muita implicância com o personagem que o Wolverine é agora e tal. Eu gostei do filme, me diverti, só que até acabei de assistir de novo. Acho que isso é indicativo. Acho que, na verdade, eu tenho implicância com duas coisas. Quando o Wolverine não falar japonês, eu achei meio paia. Eu acho que poderia, naquela cena que ele tá lá no motel lá, e a coisinha fala, ele fala, English, e aí, porra, eu achei meio paia. Aí essa piada não surgiria, né? Oi? Muitas piadas do filme não surgiriam com isso. É, isso é verdade. E também o fato dele não lutar com espada japonesa em nenhum momento. Ele aparece lá posando com a porra da katana, na porra do cartaz lá, e não luta com a porra da espada, usa só as garras, né? Aliás, quando ele usa as garras, era pra ele fatiar a espada do carinha lá, né? Não era pra ele, né? Não era pra só ter aquele efeito de espada batendo uma na outra. Pra ele retalhar a porra da espada, porque ele, a garra dele já é de adamântico, né? Enfim. Mas a espada também era de adamântico. Não, a espada do Shinjin Harada, não. Ah, sim. E a Chita. É, não, a espada do Samurai de Prata sim, mas o do Shinji Harada não. Ah, sim, verdade. Mas o filme como um todo funciona bem como filme, entendeu? Eu acho que, assim, funciona muito bem na cabeça de quem nunca leu. Inclusive, quando eu fui assistir o filme, eu fui assistir na sexta-feira, comprei ingresso na hora, tava lotado, hein? Tava bem contado ao Vingadores, que ficou várias semanas sem ter lugar pra ninguém, mas até que tava lotado sim. E a maioria, óbvio, não era gente de gibi, não. A maioria era... A gente tava lá porque sim. Tinha muita gente meia-idade lá que eu não acho que ele tenha lido o gibi, não. Que tava lá só pra, sei lá, pô. Assistiu a novela da Werneck beijando o Hugh Jackman, eu não queria assistir o filme. É, teve essa cena ridícula. O que foi isso aí que eu não tô assistindo? Deixa eu explicar. Essa cena aí é o seguinte, a Fox pagou pra Globo pra botar uma cena com uma personagem da TV lá, que parece que é minha piriguete, pra ela ver o filme do... De um filme, sei lá, ela vê o cartaz do filme do Wolverine, começa a... Sei lá, fica ficando em cima do cartaz lá, e depois ela entra no cinema com o namorado pra ficar se agarrando quando vê o trailer do Wolverine. Então a Fox pagou bem uns 5 minutos de novela com propaganda. Ah, tá aqui. Dentro da novela. E hoje também vi que a Fiat lançou um carro que é linha especial Wolverine. Ó, pô. Mas aí os Vingadores nem podem falar, né? Porque a gente não alcança muito aqui, mas lá nos Estados Unidos o marketing é pesado. Eu acho que nesse filme a gente não passa por aquele mal. Se num podcast do Homem de Ferro, o João teve que definir a palavra adaptação no dicionário, porque o pessoal tava reclamando muito. Nesse, acho que o pessoal não reclama tanto da adaptação. Tem algumas mudanças que são pontuais, mas acho que favorecem muito bem a história. Primeira delas, que é o quesito família. A construção familiar ficou melhor. Eu acho que separar, por exemplo, o Harada de estar a família da Mariko e transformá-lo num amor de infância... Ajuda a ser esse contraponto, assim, tudo, mais um brigando pelo coração dela. Colocar a Yukio como irmã de criação, a bonequinha pra Mariko brincar, também acho que contribuiu pra história. Pela relação do pai com a filha, foi bom separar também a figura do pai da Mariko. Então ela tem um pai e um avô na história, que ela não tem nos quadrinhos. Então acho que. Ela tem, Beto. Não tem essa, não tem essa relevância para as histórias, e não é mostrado nem nada como o grande antagonismo mesmo, tanto do Wolverine, não vai ser nem com o avô nos quadrinhos, é com o pai dela, com o Shinjen. Eu acho que um outro ponto legal foi que soube adaptar bem as circunstâncias. Por exemplo, com a saída do Demolidor da Fox e a volta para a Marvel, eles perdem os direitos sobre o Tentáculo, então os ninjas são sempre ali, a referência é o Clã das Sombras, não é nada ao Tentáculo, algo que eles não podiam usar mesmo. Não podiam usar a Hydra, porque já estão filmando Capitão América e tudo mais, tudo. Então, tem essa vibra genérica, que eu não achei ruim também. Acho que ela, essa ideia de poderes, de vibra mesmo pra ela, caía bem ao personagem. Acho que a sacada foi boa. Então, como adaptação, acho que é uma adaptação muito boa. Realmente, ela não é estritamente aquela história, e mesmo o final não é assim. O que eu acho que faltou, que o Henrique mesmo me alertou, o Henrique Bracarense, do Mutuação em Debate também, me alertou logo que a gente tá assistindo o filme, foi isso. As constantes aparições da Jean, tentando sempre deixar o Logan pra baixo, levá-lo pra morte e tudo mais, poderia ser muito bem um mestre mental por trás de tudo aquilo, querendo encher o saco dele e forçá-lo pra o mal, e que no final o fizesse ficar contra a Mariko, ou a Mariko rompeu o relacionamento. Ou seja, jogar aquela história de que saiu aqui naquela, uma mini, em 88 dos X-Men, que lá nos Estados Unidos saiu entre X-Men 172 e 175, que é o casamento do Wolverine, poderia muito bem ter adaptado também aquela história e dar um elemento a mais. Então, transformar essa Jean numa ilusão do mestre mental, querendo foder a vida do Wolverine, e no final, esse mesmo mestre mental separando Mariko e Wolverine. Seria algo bacana de se ver, mas como eles não desperdiçaram esse romance, e como a Yukio, que é a famosa Jubileu no filme, né, a grande sidekick do Wolverine, o acompanha até Nova York, ou a qualquer lugar pra onde ele tenha ido, desconsiderando a cena pós-créditos, mas sabendo que no final do filme mesmo ele vai embora de avião, quem sabe no Wolverine, The Wolverine 3, né, o Wolverine Imortal 2, assim a gente volta a explorar então a Mariko e tudo mais, algo que ficou em aberto, não tem um final pra aquele relacionamento, eles provavelmente estão juntos ainda. Sua teoria, Bento, só esbarra num pequeno problema. O mestre mental é filho do Striker e tá debilitado, né? Ele ia causar um problema aquele grave. O mestre mental que eles fizeram não é, também é outro lá, mas vamos ver o que acontece, né? Poderia ser um outro mestre mental, não alguém que tenha um olho de cada cor e vive em estado catatônico pro resto da vida. Um mestre mental de bigodinho, barbinha mesmo, algum aí. Cara, mas olha só, agora você falou só de Jean Grey, que você achou que talvez fosse a ilusão do mestre mental. Que Jean Grey gostosa, a Frank Jason não envelhece, gostosíssima, faltou só um pai de pug ali. Caía a camisola, era felicidade geral. Mas não caiu, infelizmente, fazer o quê, né? Olha, desculpa quem tá ouvindo. Eu sei que é muito machista isso que eu vou falar, mas caralho, ela tava muito gostosa, essa mulher, pelo amor de Deus. Aquele decote dela, pelo amor de Deus, peito aquela mulher. Enfim, desculpa, agora eu vou voltar normal. Então, mas assim, essa coisa da Jean Grey parecer como foi um fantasma dele, foi uma vibe meio Dexter, né? Dele falar com um fantasma e tal, assim, dele imaginar um guia, entendeu? Na verdade, dele falar com ele mesmo, mas aí ele idealizar esse eu com que ele fala, essa consciência com que ele fala, na figura de uma pessoa importante pra ele, né? Eu achei que talvez essa Jean ficasse meio zoada, ela aparecer, mas na verdade ficou bem adequado, ficou bem bacana. Acontece isso nos quadrinhos, né? Muitas vezes na verdade, o Ciclope é que fica geralmente usando a Jean como consciência, né? Até não, isso ele sim. Roubou o espaço. Não, em alguns momentos, o Wolverine, de quase morte do Wolverine, ele meio que tentou recorrer a Jean também, tudo isso já aconteceu antes nos quadrinhos, não é inédito, né? É, eu acho que assim, foi bem colocado, se surgisse essa teoria do Beto do Mestre Metal, ia ficar um negócio esticado e fora do contexto do filme. Essa é uma outra história, né? Pra trabalhar. Mas é porque no filme, sabe uma coisa que eu tenho que destacar? Uma coisa boa que eu achei do filme, eles usaram todos os elementos. Nada foi jogado à toa, entendeu? Até a coisa do peixinho lá, no receptáculo cilíndrico, entendeu? Que na verdade era que apareceu, o Wolverine olhou, aí depois na verdade era o bichinho que tava suprimindo o fator de cura dele. Mas lembre-se, Cabral, a própria Mariko falou isso no filme. Tudo tem um significado, cara. Ô louco, é verdade, né? Ela deu essa dica aí. Você que não prestou atenção na hora, mas tava lá o cara. Cara, ele usou tudo. Até coisas do usar a espada com duas mãos. Quando o cara lá falou pra ele lá, a espada japonesa usa com duas mãos e tal. É, o roteirista mandou muito bem. O James Mangolfi mesmo, né? O roteirista foi aquele Mark Bombach, né? E o Scott Frank. Ele mandou ver, assim, ele utilizou todos os elementos. Pesquisei aqui, ó. Esse Mark Bombach aí é que ele fez a readaptação daquele Vingador do Futuro, né? Recente aí, o Colin Farrell, né? E aí é um pouco de decepção que ele fez o Duro de Matar 4. É, ele tá fazendo umas readaptações novas de filmes aí. Mas ele mandou muito bem agora em Wolverine. É, ele é um cara novo, pelo que eu tô vendo aqui, mas tá mandando bem. O outro Scott Frank já tem um certo histórico no currículo dele. Ele fez um Minority Report da série de TV Anos Incríveis. Enfim, tem uma certa experiência também. Não, o roteiro desse filme foi muito bom mesmo, realmente. É, os dois não são nada excepcionais, assim, ou conhecidos, mas eles têm filmes razoáveis. Não? Um é mais de ação, né? E o outro lá, esse Scott Frank já tem um histórico mais com conteúdo, né? O Minority Report, O Nome do Jogo, Marley e Eu. Marley e Eu lá. Desculpa. Is that all the men you brought? Vocês já falaram muito aí dos personagens, mas aí eu queria traçar ponto a ponto cada um deles. Principalmente que teve alguns que modificaram bastante. Pelo menos o que mais me surpreendeu aí foi a Yukio. Eu tinha uma visão da Yukio que era quase uma ninja mesmo. Meia gótica, meio hardcore, que rapava o cabelo curtinho pra ser mais parecida com o homem, né? Jogar fora o feminismo dela e ser uma guerreira de fato. Essa aí eu tava até comentando com o Beto no almoço, cara. Parecia uma Emília lá, louca, lutando espada. Mas ficou mais massa, cara. Meia listrada, o cabelo vermelho. Enfim. Ah, mas aí... Ué, mas ela ficou ninja gótica, mais ou menos igual você falou. Você não tinha que pegar o cabelo cortado, ué. Ela até ficou mais hipster, não. Cabral. Gótica ela não tava não, cara. Ela foi ela uma representação da juventude japonesa hoje, né? Muitos japoneses têm aquele estilo dela lá hoje que é a versão japonesa do que aqui no Brasil. A gente tem essa mistura de hipster com emo. E ela ser ruiva foi mais uma boa sacada, porque quando o Wolverine fica meio também interessadinho nele, é mais uma das quedas por ruivas, né? Então aí a culpa não é não só da personalidade dela, que é uma personalidade que chama muita atenção dele também e que vai fazer o contraponto com a da Mariko, mas também porque ela é ruiva, né? Então o coração fala mais alto nessas horas. É, mas ele não deu muita bola pra ela não, né? Ele ficou mais afim da Mariko. Sim. E ela que nos quadrinhos ele tem uma relação mais pesada, mais sexual com ela, ficou de lado, né? Ah, cara, pra mim a Yukio foi assim, maior surpresa, maior destaque, me tirando o Wolverine, que quando nas primeiras imagens que mostraram da foto dela, o pessoal criticava bastante, que ela, menina estranha, não sei. Mas achei que a interpretação dela e a interação do personagem com o Wolverine ficou bem legal, cara. E eu espero que se tiver uma continuação, que tenha ela, parceirinha do Wolverine, tipo a Jubileu. A Jubileuzinha, né? Jubileuzinha ficou legal, cara. É melhor que a Jubileu, ela é melhor que a Jubileu. Pois é, e a menina tem carisma, achei que ficou massa. Ela com o Hugh Jackman deram certo, cara. Ela tinha um quê mais de amigo, na minha opinião, do que de Ryukyu, mas enfim. Amigo, que é a filha adotiva dele, né? Ah, certo. É, inclusive, ela é meio filhinha dele, tanto que ele não olha pra ela assim, tipo, como mulher, assim, tipo, não tem nenhuma cena assim, né? É só com a Mariko mesmo que ele se interessa, né? Por sinal, o Wolverine nesse filme, de novo, confirma a posição dele de Ricardão, né? O Jean Grey Ciclope nesse filme, a Mariko com o robô. Eu comentei isso com a namorada, não sei, é verdade. Caraca, o cara é... Fura o olho dos outros. Não facilita, fura o olho dos outros com o Garra de Adamante. Garra de Adamante. O cara é miserável mesmo. Essa pra mim foi a principal crítica, foi essa. Agora os outros personagens lá, a família Yashida toda, até a introdução desse avô, pra mim foi perfeito, tá? Pra mim, talvez o mais marcante, apesar de mudar completamente, inclusive de deixar de ser o samurai de prata dos quadrinhos pra jogar o personagem pra outro personagem, né? Pra virar o arqueiro verde, o gavião arqueiro. O Arada. Mas, cara, ele foi muito bom. Ele foi pra mim o personagem perfeito pro filme. Porque... toda a ação dele de luta, inclusive a parte de ação, ele lembrava muito os filmes japoneses e não a ação americana. Lembrava a ação de filme japonês. O que foi até mais interessante, né? De você ver uma coisa fora do contexto que a gente tá acostumado. Olha, você falou do Arada, realmente tem esse choque, a gente fica esperando a todo momento que ele vai vestir aquela armadura. Chega em meados do filme, a gente já sabe que... A gente já percebe que já não vai... Que há uma impossibilidade locacional, para não ser espacial, para não ser ele, porque ele não tá ali exatamente no ponto onde a armadura que se move está aparecendo. E dá meio para sacar também que o velhinho voltaria, ainda mais pelo interesse dele em extrair, então, a imortalidade do Wolverine. Agora, eu quero destacar a Mariko. Acho que... É um desafio fazer também a personagem, que é uma personagem que tem uma personalidade forte, mas ao mesmo tempo vive com esse drama, não só do relacionamento com o Wolverine, mas do relacionamento com o pai, tudo. O Nobuuri, né, que é o noivo dela, o cara tá muito, tipo, tá muito legal, assim, esse estilo. É, ele também é o mesmo nome, né? O personagem é o mesmo, tipo, e nossa, eu gostei muito desse estilão putanheiro dele, assim, foi bacana, mas não tem como não ser sensacional essa a Mariko, porque eu acho que ela conseguiu fazer bem essa transição da menina desesperada, tudo, e depois virar um mulherão no decorrer do filme. Gostei bastante dela também. Cara, ela não é gatinha, né? Gatinha também, mas... Nossa, gatinha demais. em geral, o elenco foi bem favorecido nesse filme. Mas o que eu queria falar também sobre a Mariko... Ela, pra mim, foi mais gatinha, sim, apesar de sexualidade, cara. Não, e ela é modelo também, nunca tinha feito nenhum trabalho de cinema pra Hollywood, né? Então é um outro desafio tudo pra esse ator. A gente viu que, ele pra um filme hollywoodiano, a maioria dos atores não tinham passado por Hollywood, nem a da Vibra, a Yukio, assim, tudo. Então eles conseguiram mandar bem, assim, tudo. Todos falando um idioma que não é o seu natal, que é o inglês, todos falando inglês perfeitamente compreensível. Se assistir sem legenda, você entende perfeitamente o filme. E tendo um desafio de fazer um blockbuster em Hollywood, e se passaram todos muito bem por isso. Então, acho que o elenco, eu não tenho nada pra dizer, as pessoas interpretou mal o seu papel. Acho que todos os casos, o próprio Shin Jen também, que tem um papel não tão grande assim, mas tem esse conflito com a Mariko. Gostei de todo mundo. Acho que o pessoal que treinou o elenco, a direção de elenco, quem escolheu o elenco, mandou muito bem nesse filme. Esse Arada, cara, ele também não é tão desconhecido do cinema americano, não, né? Ele tem um histórico aqui, pô, esse Vingador do Futuro que eu comentei, novo, ele tá lá. As meninas que não conhecem, ele tava. Ele fez uma série do Nova de TV, do aquele Hawaii 50, e tá em vários filmes aí já previstos, né? Ele já é um cara mais carimbado. Mas as meninas realmente, não só as japonesas, mas também a, como vocês falaram, a russa, né? Deixa eu ver se eu consigo pronunciar o nome dela certo. Stevlana Kodokcheva, alguma coisa assim. Nossa, é Svetlana, né? Como é que é? Svetlana, né? Svetlana Kodokcheva. Ela também, ela não tem histórico nenhum. Acho que ela participou de alguns filmes europeus, mas não foi muitos. Nossa. Eu acho que ela é muito mais de TV. Eu tô dando uma olhada aqui. Ela é muito mais da TV, lá, local. Cara, se você me perguntar assim, de cara, tá? Eu adorei a Mariko e tal, mas se você me perguntar assim, de destaque, cara, essa como é que é? Estelana, Estevânia, sei lá. Fala aí, cara, você que é poliglota aí. Svetlana. Como é? Chama ela. Svetlana. Svetlana, então, essa Svetlana, maluco, pra mim ela roubou a cena. Eu achei ela maravilhosa, maravilhosa, não, entendeu? O que eu flagrei agora é que americano no filme do elenco principal é só o cara que faz o Noburo Mori, porque os outros todos são japoneses, o Hugh Jackman é australiano, a Funk Jensen, que é a Jean Grey, ela é holandesa, a outra é russa. Então é um filme que conseguiu sair ainda mais daquele mundinho de atores americanos de Hollywood, que foi muito bacana, né? Nossa, mas esse Noburo, ele é americano? Ele é americano, tô vendo, ele nasceu nos Estados Unidos, ele é americano e japonesa, né? Ah, sim, americano, mas de... Assim, não, ele nasceu em Okinawa, mas ele é de família que foi morar nos Estados Unidos desde criança, mas também não é... Ele é criado nos Estados Unidos, mas não nasceu também nos Estados Unidos. Então, sabe, eu destaco a Víbora, entendeu? Pra mim ela foi sensacional, ela foi espetacular. Assim, muito afetada, tá? Meio estereotipada de mulher fatal e tal. Nossa, sou niilista, não ligo pra ninguém. Mas assim mesmo, achei ela espetacular. Eu achei sensacional, entendeu? Inclusive nessa afetação dela, babaca de, nossa, eu sou muito foda, foda-se vocês. Eu sou muito gostosa, foda-se o resto. Eu só me decepcionei um pouco com a morte dela. Mas ok, mas não, tudo bem, eu entendo, enfim, tinha que ser. A Yuki foi muito boa, entendeu? Apesar de ser aquela menininha emuzinha, meio babaca e tal, eu achei adequado, entendeu? Representa a juventude japonesa atual, entendeu? As tendências atuais, aquela meia sete oitavos de listrada, da cabelinho vermelho, entendeu? Aquela cara meio esquisita, achei bacana, entendeu? A Mariko, nossa, se não fosse pela Víbora, a Mariko seria pra mim o destaque. A Mariko foi ótima, entendeu? De menininha frágil e tal, mostrou que é uma mulher forte, entendeu? Independente, sabe? Ela é magrinha, bonita, achei ótima, entendeu? Inteligente pra caralho, entendeu? Se eu vou botar um elo fraco, eu achei o Shinji Yashida, mas não, assim, digo fraco em relação aos outros, mas ele não ficou ruim não, entendeu? Na verdade, eu achei um pouco desnecessário ele morreu nas mãos da Víbora e depois ele voltou pra ter aquele duelo lá com o Wolverine e tal, mas achei que valeu só porque aquele diálogo que eu achei o melhor do filme, né? What kind of demon are you, the Wolverine? Só um ponto que eu esqueci de falar também, que uma mudança importante foi a Yukio com poderes prescientes, né? Ela, como o Kinho mesmo tinha comentado, ela é quase uma hora desvendada se ela fosse cega. Então ela tem um dom mutante que ela não tem nos quadrinhos também, que dá um certo ar dramático pro filme, nas ideias de que ela sabe quem vai morrer e teme que o Wolverine morra, porque ela ouviu morto, tudo, então tem... Sabe que eu fiquei em dúvida se ela era mutante mesmo? Então, a minha namorada fez essa pergunta, mas ela pode muito bem só não ser mutante, só ter premonições, vamos dizer assim. Fora que ela errava, né? Então assim, você fica em dúvida se ela era mutante mesmo ou ela tinha uma sensibilidade maior. Não, ela errava, né? Ela via de um jeito que parecia a morte, mas ela errou. Não, mas teve ela errou, por exemplo. Ah, realmente, ela não errou. Porque ela viu que o Wolverine ia ter, né? Ele não morreu, mas aconteceu o que ela viu lá. De arrancar um negócio do coração. Na verdade, ela não errou, porque com o velho não errou. O velho não morreu mesmo. Ela não errou, ele morreu depois, né? É, mas ela morreu depois, então ela não errou. E o Wolverine segurar o coração, não sei o que, ela também não errou. Ele pegou no coração lá pra puxar. É, de certa forma. Então, aí eu fui ver na Marvel Wiki, na Marvel Wiki ela considerou essa e o que o Dori gastou do filme como mutante. Aí eu não sei. É, pode ser. Agora, assim, vocês estavam comentando muito sobre a russa aí, né, sobre as modificações. Eu achei ela parecida muito mesmo com uma nova personagem da Marvel aí, que foi o Bendis que criou, que é aquela que tava do lado do Norman Osborn na minissérie dele, que é a doutora June Covington. Ah, que é a nova feiticeira escarlate. É, exatamente, a Toxidox, né, que é o codinome dela. Cara, é os poderes dela, praticamente. É, que ela tem aquele lance de criar venenos, essas coisas, ser meio maluquinha de querer matar as pessoas, fazer experimentos. Nossa, eu não tinha pensado nisso, é verdade. É verdade, sem razão. Talvez. Exceto que a russa tem é cobra mesmo, inclusive essa coisa de trocar de troca pele. Pele. Nossa, não. Ela troca a pele e a pele nova vem com roupa nova também. Boa, gostei. Erros que a gente gosta tanto do filme que a gente vai jogar de lado, né? Cara, mas ela é tão bonita que careca valia a pena. Puta, mas ela ficou linda careca, é, cara. Pô. Ótimo, sério. Enfim, mas vamos continuar, que se eu tiver alguma mulher ver esse podcast, capaz de matar a gente. A namorada vai poder ouvir, senão vai. A chemist, a capitalist, a viper. Agora vamos falar um pouco sobre a dinâmica do filme como um todo, né? A gente já mastigou os personagens, já discute sobre adaptações e tal. Mas o filme, uma das coisas que mais me surpreendeu, pelo menos eu tive essa impressão, porque eu via muito filme de produtora japonesa, né? Eu gostava muito daquele filme de ninja de antigamente. E os filmes atuais também tem um certo quê de poema nas lutas, né? E isso eu vi em Wolverine. Então, assim, é um filme pra mim que as cenas de luta diferenciaram bastante das outras cenas de luta da Fox. Você quase não vê, na verdade, umas lutas de mutantes. São lutas realmente focadas pra samurais ou coisas desse tipo. Claro que tem o Wolverine, então tem que usar as garras em algum momento. Mas até dessa maneira, foi uma coreografia diferente do que a gente via nos outros filmes. E também pode aproveitar, deixa, né? Já que a gente tá falando sobre cenas que a gente mais gostou, coisas que a gente achou interessante, falar sobre easter eggs que a gente via no filme ou alguma curiosidade importante que vocês queiram salientar aqui. De cena que eu gostei muito daquela cena do Wolverine sendo flechado por um monte de ninjas lá, toda aquela batalha no gelo, tem uma carga emocional muito grande, aquela vontade, aquela persistência pelo objetivo dele lá, enquanto ele é flechado. Lembrou muito uma capa da Panini aqui. Eu acho que é do Way, então o Way não tem só coisa ruim, ele tem uma capa de uma história dele é boa, né? Que é aquela que ele tá com um bebê nos braços e todo flechado nas costas, agachado, assim, tudo. Me lembrou bem, assim, aquele momento do Wolverine. Cara, quanto a easter eggs e outras coisas, tem um easter egg legal que é aquele easter egg, tipo, que na cena pós-créditos, que a gente vê na televisão as indústrias trásticas. Então, é a referência do comentário do Magneto de que tá vindo um mal aí das coisas tudo, já aparece já na televisão, né, que é o comercial das indústrias trásticas. Eu acho que o filme vai nessa vibe que você falou. É mais um filme com cenas de ação japonesas do que cenas de ação hollywoodianas das quais a gente tá acostumado, entendeu? Me pareceu mais um filme na vibe O Tigre e o Dragão, o Dragão, do que um filme hollywoodiano com luz e som, entendeu? Não ficou tanto um filme de super-herói ocidental, não, entendeu? Mesmo tendo o Wolverine lá com as garras e tudo mais, ficou mais um filme japonês mesmo, entendeu? Eu acho que todas as cenas de luta foram muito boas, todas, assim, eu não sei destacar uma. Ah, mas até a cena final lá com o Samurai de Prata em si, grandão, o robô e tal, ficou bacana, apesar de não ter sido um robô. Todo mundo achava que era um robô, né? Nossa, na verdade, eu gostei do velhinho, de ser aquele velhinho, entendeu? Eu gostei da fala final dele. Apesar da fala final dele ser aquela fala típica de vilão que o cara explica tudo. Oh, porque minha armadura me mantém vivo e tal, não sei o que, sei lá. Não sei se é porque eu gosto muito de anime e mangá. Eu gostei do velhinho falando, oh, não sei o que e tal, eu vou tomar o seu poder de cura, eu vou ficar muito bom, oh, isso, uau. Ai, meu Deus do céu. Caraca. Ué, easter egg eu não achei nenhum durante o filme. Eu não encontrei nenhum, não. Agora, cena marcante é essas de lutas mesmo. A do trem, apesar das, lógico, que nenhuma cena boa de ação segue a risca, assim, as leis da física, tá? Mas ficou legal, aquela cena do trem ficou bem legal, a que o Leonardo citou aí das flechadas. Inclusive, se assistindo o trailer, tem um monte de cena nessa sequência dos ninjas atacando o Wolverine que não tem no filme, né? Tipo, uma hora que explode um monte de ninja, o Wolverine com charutos aí não aparece no filme, deve ficar pra tal do Blu-ray lá, versão do diretor, porque não tem a cena de explodindo. Muita coisa deve ter ficado de fora mesmo. Tem 20 minutos, né, cortado. A minha crítica pra cena do trem é que quase ela inteira, pelo menos a parte que ele tá do lado de fora do trem, já era do trailer. Então o trailer meio que deu uma frustrada, eu esperava que ia durar um pouco mais aquela cena, não sei. É. Aquela cena do trem, assim, é uma das que mais me marcou, porque, é claro, envolve o trem bala, é uma coisa que vive querendo usar quando faz referência ao Japão, né? O Mark Miller usou isso no Nemesis dele, né, aquelas cenas chocante que ele criou. E ela me lembra também uma cena de um filme japonês que eu assisti que também era nesse mesmo esquema, ou seja, o usar e abusar das leis das físicas que devem se inverter completamente nos filmes japoneses ou de anime, aí como o Cabral gosta, pra dar um balé, né, pra ficar um balé. E foi aquilo que aconteceu. Inclusive a movimentação do Wolverine nessa cena lembra muito os quadros que antigamente, nos anos 80, colocavam ele nos quadrinhos, né? Dele se jogar com as garras prostradas pra frente. Que é uma coisa que a gente sentia falta no filme, porque ficava ridículo de sair um Wolverine voando, né? Daquele jeito. Até quando em X-Men 3 o Colossus tentou jogar ele, não ficou naquela dinâmica. E nesse filme conseguiu acontecer isso de um jeito bem colocado, né? E aquela enganadinha que ele deu no cara foi boa. Aquele fingiu que pulou, o cara pulou e pô. Cara foi foda. Bom, mas nenhuma outra cena pra destacar nem nada? Ah, Jean Grey de camisola. Nossa, mano. Para, mano. Não, mas a cena completa lá com o Yashida vozinho lá no Japão, logo no bombardeio, foi legal ver a cena completa. O soldado querendo se matar, todo mundo fazendo o Arakiri, mas ele não tendo culhão pra fazer, e tudo, depois o Wolverine o salva, tudo mais, e ele tenta dar a espada pro Wolverine, o Wolverine não aceita. Aquela cena é uma cena bacana também, gostei. Ah, pô, o Wolverine queimado lá depois da bomba ficou massa. Nossa, ficou muito minha melhor. Minha namorada assistiu, ficou massa, ficou muito cara. Melhor do que aquele queimado até os ossos lá do após. É assim, viu? Ficou muito boa aquela cena mesmo. Pô, aquela pós que a tá falando do quê? Do Humberto Ramos? É, de quando ele é queimado até... Ah, pelo até, amor de até, Deus, até Deus, até Deus, Deus, o Humberto Ramos é ateísta, caralho. Ah, não sei... Eu tava esquecendo daquela cena mesmo, você vai lembrar, cara? Jamais esqueceremos. Não, eu filtro, o que é ruim eu passo uma borracha, velho, não consigo lembrar. Deixa eu só perguntar, aquela espada que o cara dá pra ele, tem uma referência com aquela espada do Wolverine que ele usa que corta... Não é a Muramasa não, porque nem o nome da espada é outro, né? Que ele até cita o nome da espada, que em japonês quer dizer tal coisa que eles falam lá tudo, mas não é a Muramasa que é essa espada... que apareceu recentemente na cronologia do Wolverine, sumiu assim no começo dos anos 2000, mas não é essa não. A gente falou então das cenas marcantes, mas eu quero justamente focar agora na cena final, né? Que inclusive muda um pouco do status quo do Wolverine. E teve aquela luta com o Samurai de Prata, teve essa revelação que vocês já falaram que gostaram e tal. Mas o que vocês acharam agora, uma coisa até que é meio marcante, abrupta, vai ficar, digamos assim, na continuidade da história do personagem nos filmes, pelo menos aparenta isso, que é, após a morte lá do último Yashida, né, ele corta as garras de adamante do Wolverine. Justamente pra se retirar, né, a partir da medula do óssea das garras dele, a poder ou a essência do Wolverine pra ele ficar jovem novamente, né. Como é explicado isso biologicamente, a gente vai ignorar. Mas e aí, qual a expectativa de vocês pra esse futuro do Wolverine agora com garras de osso mais uma vez? Eu acho que eles vão dar algum jeito de colocar e revestir novamente a garra. Acho que eles não vão ficar usando o Wolverine. Não, é só o Magneto pegar a adamante de qualquer lugar e revestir a garra ali em um minuto isso acontece. E pode ser explicado off-panel também. Não precisa nem ser algo que apareça, porque é algo simples. O que eu achei legal foi o Wolverine, o poder de regeneração do... Porque em tese, aquelas garras ali, as garras originalmente seriam garras ósseas e revestidas. Ele perdeu tanto a garra óssea quanto a revestida. E aí regenera a garra óssea. É o que é mais impactante, assim, e pode ser um diferencial em relação aos quadrinhos. Nos quadrinhos ele também restitui as garras ósseas, não? Não, porque quando ele perde o adamantio, aí que a gente descobre que ele tem a garra óssea, mas ele não perdeu a garra óssea, ele só perdeu o adamantio, não é? Não, mas assim... Não, mas... não, ele quebrou a garra óssea. Ele sempre teve garra óssea. Só que você tem que se lembrar aquela história que ele tem com o Dente de Sabre, Que o Dente Sabre tá com garra de adamantium. É aquela capa que tá o Dente Sabre segurando o Wolverine pelo colarinho, entendeu? E o Dente Sabre chega lá e quebra a garra óssea do Wolverine. E depois aquela garra óssea se regenera. É, exatamente, eu lembro disso. Eu não lembrava disso. Isso não, é aquela capa que tá pelo Abril com o nome Dente Sabre Triunfante, entendeu? Que é uma garra do. Que é uma capa do Wolverine, do Dente Sabre segurando o Wolverine. Eu lembro disso, foi pelo Abril isso aí. Olha o Cabral com a memória espetacular, mesmo embriagado, caramba. Ô louco, é porque eu tô bêbado pra caralho. Fábio, Cabral, foi, e aí, o que você achou? Você se impactou na hora, porque foi uma das coisas até que eu fiquei meio assim, sobressaltado. E o que vocês acham que vai repercutir pro futuro isso aí? Não, me sobressaltou, sim, falei, caralho, o cara perdeu a garra, e agora? Fudeu, perdeu outra, fudeu. Tanto que na cena pós-crédito, quando ele foi ameaçar o Magneto, ele apareceu com garra óssea ainda. Sim. Eu acho que a solução vai ser igual o Pedro falou, você para de fazer um off-panel e foda-se. Eu não sei se é tão simples assim, na questão de, o Magneto vai lá e usa o poderzinho e põe a Adamantium no lugar. Mas vamos ignorar a gente da física? Eu não sei não. Fora que assim, pro próximo filme, eu acho que não vai ter tanta importância colocar a garra de Adamantium pro Wolverine, né? Não vai ter tanta importância. Porque a maior parte da ação, a princípio, vai ficar lá no... do passado, onde o Wolverine do passado... Não, mas ele veio do futuro já com a... Ele vai estar vindo do futuro já sem garra. Mente, né? O que diz é que a mente do Wolverine velho vai pro corpo do Wolverine de novo. É verdade, Então ele continua com garra no passado. A gente vai também... gente, osso também é bem forte, né, gente? Se acontecer esse negócio do Magneto mesmo, vai ser aquela cena de 30 segundos, vai falar, vamos melhorar isso. Faz, pronto, acabou, continua o filme. Se pra Dia de Futuro Esquecido realmente for só o Wolverine do presente, no caso do futuro, do presente... Eita, confusão da porra! presente que é do futuro, que é do ser do passado... caso ele esteja num corpo em que ainda existia o revestimento de adamante, não vai impactar tanto, né? Então vamos ver... Então vamos dar aquela pausa que a gente tinha combinado para nossa leitura de e-mails e para pegar o comentário da galera que acabou de assistir o filme nesse final de semana. E-mails. Olá pessoal, estamos aqui de volta mais uma vez com mais uma nova leitura de e-mails do Inominada 66. E estreando na nossa leitura de e-mails está Leonardo Bento, do Mutação em Debate. Acho que o tema é mais que propício, né, já que é o podcast sobre o filme do Wolverine. Estamos aqui então para ajudar o governo nessa leitura de e-mails e também responder as perguntas do pessoal. Pois é, então eu tinha falado numa postagem no dia da estreia do Wolverine para quem quisesse ter seus comentários lidos aqui no site, o que é que achou do filme e tal. A gente vai selecionar alguns, tanto comentários que teve no site, quanto algumas pessoas que mandaram e-mail diretamente pra gente. Então, vou começar a ler os e-mails, tá, Léo? Você lê os comentários do site e Facebook, por aí vai, certo? Beleza. Então eu vou começar aqui com o Antônio Mariano. Ele começa assim. Olá, pessoal. Assisti ao filme no sábado em 3D legendado. Foi a sessão menos concorrida. Mas vamos ao que interessa. O filme eu achei muito bom. O Jackman cada vez mais Wolverine. Isso é indiscutível. Apesar de ainda achá-lo grande demais. Ó, mais uma vez falando de tamanho, hein? A gente discutiu isso, né, cara? Eu mesmo falei no podcast, seria melhor que a caracterização do Jackman até então tenha sido essa, mas o tamanho ainda é algo que tinha incomodado muitos fãs, como sempre. Eu não sou um fã tão xiita, ao ponto de dizer que não tem nada a ver o filme com HQ. Pois, como sabemos, é difícil ver um filme ser fiel à história original, e nesse caso eles conseguiram unir duas histórias do Wolverine que acabou ficando bem legal. Se fosse atribuir uma nota, daria 8. Então tá. Aí ele estipula aqui os pontos positivos. Eles seguiram uma linha temporal contínua. Fizeram diferente da Marvel, que geralmente começa de um ponto, volta ao passado e continua na história. Isso não é uma crítica à Marvel, adoro todos os filmes. A história é bem amarrada e até mesmo com o passado do Wolverine nos X-Men. Sem dúvida, infinitamente melhor que o primeiro filme. Pô, também, né? Não precisava de muito, né? Não, era só fazer um filme mudo, já ganhava do outro, já. Boa, né? O Nuff Sad do filme aí. Os pontos negativos foram: colocaram o Wolverine de novo brincando de casinha. Nossa, teve isso? Ah, por causa da... Ah, teve só um motelzinho, é diferente. É, né? Então, é, teve um marico, mas... Mas aí é só amor gostoso, né? Ah, pô, Wolverine tem que ter uma chancezinha de vez em quando, né? Ele vai só ser o cara sofrido e revoltado e... Exatamente. Isso não chega a ser um ponto tão negativo, já que foi necessário para ele interagir melhor com a Mariko. O problema maior, acho que foi a relação final. Aquele samurai cromado cibernético foi punk. Gosto de armaduras, robôs e tudo mais. Tudo bem que o velho era um visionário futurista buscando a imortalidade, mas não foi surpresa saber que ele não estaria na armadura, já que o Arada se tornou o Gavião Arqueiro nipônico. Cara, o cara falou basicamente o que a gente falou no podcast, né? Que é, tem esse choque mesmo, que eu mesmo comentei que o Arada é um Gavião Arqueiro, Arqueiro Verde, é tudo assim, e fica essa frustração dele não ter vestido a armadura, mas... E assim como eu comentei, a questão da armadura em si, né? Que nos trailers parecia que ela era... O efeito especial era pior ainda. O efeito foi ruim. Eu achei que foi a principal discrepância do filme. Tava lógico que aquilo ali era computação gráfica, ficou muito... Não ficou tão natural assim, mas não é algo que macule assim, o filme e o faça ser... Quanto a vibra, eu gostei da interpretação da Svetlana... Hã? Não é? Svetlana. Gostei da interpretação da Svetlana. Ela deu um ar sensual à personagem que nas HQs só é gostosa pelas roupas. Só acho que eles levaram a sério demais esse lance de vibra. É bem, gente, no mais é isso. Não sou alguém que vai ao cinema pra fazer crítica. Vou só pra me divertir. Essa é a derradeira função desses filmes. Essa função chata deixo pra vocês. Nossa, a gente não é chato nenhum, a gente tá sendo coerente. Exatamente, as críticas são só quando são pertinentes. A gente é menos chiita ainda, se for pensar em relação àqueles que deu uma adaptação fiel 100% ipsiliteris da HQ, né? Aí ele termina assim: essa foi minha humilde opinião sobre esse filme. Agora, dizer que foi o melhor que Homem de Ferro 3, esses caras estão fumando folha de bananeira, só pode. Já ia me esquecendo, a cena pós meio crédito, ó, já tem apelidos novos pra cena no final, mas enfim. Foi bem legal, gosto muito desses três atores e acredito que o próximo filme X me surpreenda tanto quanto esse. Falou, galera, um abraço e lembre-se, a sorte é para os despreparados. Nossa, sorte, que prazo. O Mariano aqui, todo filosófico e tal. É. Basicamente, a gente já tinha falado isso no podcast, né, Bento? Então... É, quase tirou tudo os comentários que a gente fez, né? Da vibra gostosa, do Arada sem ser samurai de prata. Comentamos sobre a comparação de Homem de Ferro 3 com Wolverine. Acho que tudo ele traçou bastante. Então, a segunda e-mail aqui é do Jailson. Ele não tem sobrenome, não assinou sobrenome aqui, né? Então, fica Jailson sem sobrenome. E aí, pessoal da Marvel CC16, assisti o filme e sinceramente eu gostei muito. Nele o Wolverine mostra quem ele é mesmo, agindo sem pensar duas vezes. E também uma coisa que teve evolução foi o filme ter sangue. Acho que dessa vez a Fox acertou no personagem. Wolverine imortal representa bem e podem assistir tranquilo quem estiver com medo. Mais uma coisa, a cena pós-crédito foi espetacular. Todo mundo concorda, né, que o filme do Wolverine... não vi ninguém reclamando, né, até nos comentários que a gente vai ler daqui a pouco aqui do site, penso que ninguém reclamou, todo mundo gostou muito da cena pós-créditos. Como eu já tinha lido o roteirinho dela, já tudo, não fiquei tão espantado assim, mas o pessoal que ficou realmente surpreendido gostou muito. Agora ele falou de sangue no filme do Wolverine, pô, eu achei que pelo contrário, faltou ação e faltou sangue nesse filme, né? O filme você mais, tá ligado mais, que parece mais que o DVD drama, vai, né, ter uma versão de sangue, Bento? Oi? O DVD vai ter uma versão liberada pra... Com os 20 minutos estendidos no Blu-ray, tudo vai ter mais sangue, né? Então se ele já achou que esse filme já teve sangue, bom, ele vai achar que o outro filme é quase um Fred Krueger, não sei, alguma coisa assim. Não, Fred Krueger também não é nem tanto, mas é quase uma Massacre Serra Elétrica. Bom, um outro e-mail aqui é do Jamil Júnior Perrot, o Perrot, no francês, isso aí? Parece a grafia francesa, seria Perru, ok. Então ele manda sua opinião sobre o filme escrevendo o seguinte: olá, pessoal do Marvel 616, meu nome é Jamil Perrot Júnior e o nome do filme deveria se chamar Jean Grey, o Retorno. Agora a polêmica, velho. Ah, não seria tão ruim, né, mas a camisola da Jean... O Retorno seria melhor. Ah, tá, eu também acho. Wolverine Imortal, escrevo em português porque eu gostei do nome adaptado, foi um filme bom. Seria muito bom, espetacular ou excelente, entre outros. Simplesmente foi bom. Eu me surpreendi com esse adjetivo para esse filme. Com a primeira classe, a Fox conseguiu romper a barreira cronológica e a história dos personagens e fazer uma nova origem para eles. A adaptação do Yukio foi excelente, gostei muito do personagem. Melhor que a Jubileu, que a Kitty ou que a Vampira no filme. Yukio não era a garotinha que o Wolverine protegia, mas sim a sua protetora. Mariko foi muito bem adaptada. Porém, apesar do affair que ela teve com o Wolverine, eu imaginava um romance maior, algo que me fizesse ver o amor que o Wolverine sente por ela nos quadrinhos. Em meia hora dava pra criar esse amor todo aí, cara. É, pois é, né? O tempo do filme é de 2-3 dias, não tem como você esperar que seja um amor assim tão grande, né? Embora o que o Wolverine tenha assistido pela Jean, claro, foi desenvolvido durante 3 filmes, mas de súbito também foi algo avassalador. É, e no caso, se for olhar direitinho, né, amar mesmo é a Jean, ele se coloca, né, vou sempre te amar, mesmo você morta e tal. A Marika é uma nova possibilidade, provavelmente, a ser trabalhada no futuro, quem sabe, né. Sobre a Jean Grey, somente tenho uma coisa a dizer, Wolverine é o personagem roubacena em todos os filmes dos Mutantes, mas nesse, que era pra ser dele, foi a Jean a protagonista. Eu acho que ele ficou apaixonado pela camisola também mesmo. É, mas vendo aí no 3D, que assim, na tela da tamanho IMAX, não tinha nem como não apaixonar também, né? Wolverine Imortal me pareceu um filme de ação e luta, sem inclusão de personagens mutantes ou algo tematicamente mutante. Não que eu não goste do tema, mas Wolverine, nós sabemos, tem uma história pra ser contada. Falando nisso, Wolverine vai embora com a Yukio e somente 2 anos depois encontra o Magnus e o Xavier. Significa que teremos mais filmes do baixinho canadense com a baixinha japonesa por aí? É uma possibilidade que a gente levanta, né, Ben? Exatamente, e não necessariamente que seja algo que se passe nesse meio tempo, pode ser algo até que venha depois de tudo esquecido. Vamos ver o que acontece com o personagem também no filme do Bryan Singer. Agora, fica essa ideia mesmo, será que... que a Yukio vai continuar ao lado do Wolverine, ou foi só uma carona pra ele até os Estados Unidos de volta, por exemplo? Ficou esse romance em aberto com a Mariko, pode ser desenvolvido mais pra frente. Podemos até ter um filme que traga a morte da Mariko, por que não, né? Já que isso aconteceu nos quadrinhos. Vamos ver o que acontece. Seria bom, né? A gente já viu que essa temática, como eu disse lá no começo do podcast, que Wolverine e Ninja de Japão não pode dar errado, não deu mesmo. Pode ser que eles tenham uma forma de sucesso aí. E ele termina o e-mail assim: referente ao nome do filme, eu já havia comentado antes no site. A gente sabe que a tradução Wolverine Imortal é ridícula e lembra a música Imortal do Sandy Jr. Porém, a tradução não foi tão mal colocada assim. Inclusive, poderia ser título internacional, quem sabe. Por quê? Primeiro, o nome do Wolverine foi retirado de um animal natural do Canadá conhecido como Carcaju. Conta uma lenda indígena canadense que o Carcaju é imortal. Segundo, Wolverine tem um fator de cura que o torna imortal, em termos. E esse aspecto é trabalhado no filme. Wolverine é imortal, no sentido figurado, para o público e para os fãs. E olha que eu não sou fã do baixinho. Esqueça a música do Sandy Jr. por um instante e vão ver que o título não soa tão ruim assim, pelo menos na minha opinião. Quem acompanha spoiler lá fora pode ter uma dúvida aí nesse negócio se o Wolverine é tão imortal assim, vamos ver o que acontece mais pra frente. Agora, quanto à questão de... da lenda indígena, eu tinha visto, o Jamil postou isso no nosso podcast, que vai estar também linkado aí, que é o Mutação em Debate 24 sobre Wolverine, e eu não sabia disso não, bacana ter essa relação. Agora, a tônica do filme não é o Wolverine ser imortal, mas sim a tentativa de transformá-lo em imortal, né? Então, mesmo que se fosse também Wolverine mortal o filme, eu acho que teria um sentido melhor ainda, um duplo sentido. Mortal porque ele mata as pessoas, ele é cruel, ele é feroz, vamos dizer assim, ele é letal. E mortal porque ele seria passível à morte caso concretizasse o plano do velhinho lá do Sr. Yashida e da Dra. Green, da Víbora. Então o mortal poderia ter um jogo de duplo sentido até melhor do que o imortal. E não tem como lembrar da Junior. O lance todo do Imortal, na minha opinião, é que eles tiveram a intenção de trabalhar essa questão do problema do cara ser imortal, né? Só que realmente, essa parte aí do filme, vamos ser sinceros, eles queriam dar a ideia de isolamento, deveria perder as pessoas amadas, mas não é uma coisa que aconteceu recentemente com o Wolverine, aquela coisa Highlander, né? Pelo menos até onde eu sei, nenhuma namorada ou a fé do Wolverine morreu de velha. Ele morreu de morte matada. A Seraph tá bem velhinha aí, essa é uma das primeiras. É, tirando a Seraph, né? Então assim, não dá pra dar aquele clima meio Highlander de você ver a pessoa amada envelhecer, porque nunca aconteceu com o Wolverine. Se o problema é a pessoa amada, ele pode ligar pro pai João, tem vários panfletos dele na Paulista, que ele devolve a pessoa amada em até 3 dias, traz de volta a pessoa amada. Então aí ele procura a Jean, vai em 3 dias ela aparece, não tem problema nenhum, só ligar pro pai João. O caso dele disse essa escrita, né? Foi o que aconteceu. Lá o Jamil postou aí no site lá, ele ficou tão apaixonado pela Jean que ele só apontava uma foto lá escancarada, né? A Jean com o decotão dela. É, Esse podcast vai virar um podcast com 3x daqui a pouco. Tá, e aí o último e-mail, mandou até em cima da hora aí pra gente ler, é o Rômulo Wallace. Ele manda o seguinte, até uma dúvida, Bento, não é nem meio um comentário. Ele fala o seguinte, ó. E aí, pessoal do universo Marvel 66, beleza? Então, minha dúvida, lógico, é sobre o Logan. Ele vai conseguir ter as garras de Adamantium novamente? E na HQ ele perde as garras pro Magneto? Por que a Marvel fica mudando as histórias? Mas quase tudo é assim, né? Com HQs e filmes e mangás e animes. Obrigado, pessoal, e sucesso. Acho que o Romulo é novato, é bem conhecedor do universo dos quadrinhos e ouviu um monte de história depois que saiu do filme, né? Sobre Wolverine perder a garra, sobre Magneto tirar nos quadrinhos. E aí, Beto, o que é que você acha? Primeiro, a gente discutiu isso aí durante o podcast, se ele ficar atento, ele vai perceber que a gente falou essa questão das garras. Ele termina o filme com garras ósseas, então isso pode ser levado pro dia de futuro tecido ou não, mas uma solução pode ser dada também, tanto mostrando ou quanto no meio do caminho, se a gente ficar sabendo como é que isso aconteceu. Como o Bryan Singer não está muito afim de seguir o Mike Miller, queira fazer algo no universo fechado dele, né, considerando só a cronologia dele, vamos dizer assim, do que ele produziu nessa cinematografia do X-Men. Pode ser que ele desconsidere isso e passe por cima. Mas pode ser que explique, a gente até deu umas teorias durante o filme. Quanto às garras, se ele quiser ler essa história do Magneto tirando o Adamantium, não as garras, mas o Adamantium do corpo do Wolverine, saiu aqui no Brasil em X-Men Gigante número 2, se não me engano, em 96, né? Atrações Fatais é o nome do arco. Muito bacana, se ele quiser conferir tudo, procurar em sebo, tudo é muito legal mesmo, esse material. E assim, ele tira o Adamantium, mas não as garras. O Wolverine, já está discutindo isso no podcast também, já chegou a perder as garras, tudo, mas a garra óssea também tem essa capacidade regenerativa. Perdeu até o nariz, cara, imagina as garras. É como se fosse... A fase dele sem nariz foi foda mesmo, mas as garras fariam parte do corpo dele, né? Então, se assim como qualquer outra parte do corpo que regeneraria, lembrando que ele até... Ele se regenerou dos ossos praticamente na fase pós-guerra civil, então eu imagino que ele pode acontecer com ele se perder só as garras. Fica tranquilo dele regenerar as garras, sabendo que o Wolverine nasceu com essa mutação dele, inclui também essas garras ósseas. Por muito tempo se pensou que a mutação do Wolverine fosse só o fator de cura acelerado e que inclusive as garras eram obra do Projeto Arma X, mas não. O Projeto Arma X só cobriu as garras de Adamantium, né? Revestiu de Adamantium, não foi algo que foi dado pelo Projeto Arma X, não. Já era, vamos chamar assim, de congênito. Então o Beto respondeu praticamente todas as suas perguntas, só a última que eu vou deixar no ar. Ele chega e pergunta assim, né? Por que a Marvel fica mudando as histórias? Por quê? Por quê? Por quê? Cara, vou deixar no ar. Lucros, venda. Aí é uma empresa, ela precisa lucrar, senão não sobrevive. Precisa comprar. Nada melhor que uma polêmica. Então precisa mudar sempre mesmo. Afinal, é muito difícil. 40 anos o Verinho faz ano que vem. Muito difícil. Tem uma coisa linear. Bom, vai pros comentários agora mesmo. Então, vou começar com uma pergunta, na verdade, que fizeram no Facebook pra gente, que é o Carcaju, né? Queriam saber por que a gente se refere ao Wolverine como Carcaju. Bom, na verdade, Carcaju ou Glutão, né, são os dois nomes do animal Wolverine, que é um animal da família dos mustelídeos, que é uma família que reúne outros animais como os texugos, as lontras, as doninhas. Então, não tem nada a ver, então, se a gente for pensar originalmente, com a família, dos lupinos. Que é o conceito que até o Jeff Loeb quis usar naquele arco do Evolution, que os lupinos, como Dente de Sabre, Wolverine, a lupina, a feral, o selvagem, seriam de uma mesma subespécie. Então, se for pensar pelo animal assim mesmo, já não tem muito a ver. Então, esse carcaju, esse glutão, ele é um animal pequeno, né? Tem no máximo 1,10 m de comprimento, tem cauda, assim, né? Pequeno, tem no máximo 30 quilos e vive, então, nas regiões de florestas temperadas, assim, então... O que é bem adequado ao Canadá, que é de onde o Wolverine veio, né? Então... Nossa, eu fiquei quietinho aqui, aprendendo com o Bento, o biólogo, cara. Não, nossa, que emoção. A Wikipedia é uma ótima bióloga, na verdade, assim, tudo. Então... Ai, ai. Não, mas é isso mesmo, cara. O carcaju, engraçado é isso, né? Porque a maioria do pessoal, inclusive acho que uma tradução castelhana, eu acho que também espanhola, é do Wolverine é Lobenzo, né? Então o pessoal apela pra tudo quanto é coisa. Na verdade... O original mesmo é esse carcaju. A característica dele é que ele é menor do que um lobo mesmo, como falou o Bento aí, só que ele é bastante feroz. Ele é tipo o diabo da Tasmania do Canadá, vamos colocar assim. Um bicho ranhento. É, ele compete com o alimento com os lobos, então pra você ver como eles não são tão. Não tão abaixo assim na cadeia alimentar. Então ele é tipo assim, o Wolverine mesmo. Você, pelo tamanho você tira por menos, mas o bicho é selvagem, é bruto, é. Sabe, casca grossa. Faz jus ao nome do Wolverine mesmo. É, então eu espero que a gente tenha ajudado então com essa explicação biológica aí do não biólogo Leonardo e do biólogo Sérgio. Aí. Não, mas você aí já deu um show de bola aí. Cara, bom, e aí? O... Vou começar por um cara que não gostou, então, pra poder ficar mais equilibrado, assim, que eu não gostou, assim, vamos dizer assim, mais ou menos. O Eduardo Ramos, lá no nosso site, postou o seguinte, o filme é bom e só. Dá pra se divertir com algumas coisas e lidar bastante com outras. O que mais decepcionou foi o roteiro fraco, que não tem muita profundidade, os personagens pouco se desenvolvem e muitas vezes são ambíguos. E o ponto positivo seria pra Yu-Gi, que foi uma boa surpresa. E o Hugh Jackman tava bem também, mas o resto não era pra ser muita coisa. Bom, eu já vou parar aqui e já vou comentar que eu não concordo isso muito não. Eu acho que o pessoal lá segurou uma bucha grande, muita gente estreante em Hollywood. As atrizes da Yu-Gi-Oh, da Víbora, da Mariko. E eu gostei da caracterização de cada uma delas. Principalmente da Mariko nesse ponto, que conseguiu passar assim, uma imagem de fragilidade ao mesmo tempo de que vai ganhando personalidade com o desenvolver do filme, que vai acabar assumindo os negócios da família no final. Então acho que não faltou isso não, e o roteiro não decepciona não. Tem claras referências, não só a Dívida de Honra, como a outras HQs do Wolverine, e eu não vi isso não. O filme, na verdade, é uma recalchutada, uma modernizada no que é a história realmente da Mariko, né? Se você colocar o avô dela, que é um personagem que foi criado como um senhor da tecnologia, que faz toda a digamos assim, coerência com o Japão, né? Que tem uma ascensão tecnológica, uma superpotência de tecnologia, casa perfeitamente. Então, se fosse uma retratação do universo Ultimate, que acho que a Mariko nunca foi trabalhada direito lá, ou nunca existiu no universo Ultimate. Mas seria uma boa maneira de retratar ela. Aí ele continua aqui, se você for fanático, vai ficar querendo mais. Faltou mais carga dramática na história, como vimos em First Class. Como disse minha namorada, a cena pós-crédito é a melhor parte do filme. Pô, aí discordo também completamente. De carga dramática, daquela cena na neve lá, tudo com os ninjas atacando o Wolverine, que tem uma carga muito grande de dramaticidade. O começo do filme, e que isso vai se desenvolver também no meio, que é aquela que é a cena durante a Segunda Guerra Mundial, da explosão das bombas atômicas, dele salvando o velhinho Yashida, que na época ainda era jovem lá na guerra, eu acho que também tem uma carga boa de dramaticidade. É, sim, concordo que não tanto quanto First Class, mas o filme em si é um verdadeiro drama, então que ele balanceia momentos de humor com momentos de ação, mas a linha, a continuidade do filme é um drama. Isso não quer dizer que seja uma coisa dramática, não é um defeito do filme, pelo contrário, acho que o filme consegue ser bastante coerente e manter um tom médio. O pessoal não pode pegar o filme, né, e sair comparando com todos os outros e só querer... Digamos, colocar a régua de qualidade lá em cima. Não é porque First Class, Homem de Ferro 3 é um filme mais trabalhado, mais cabeça. Segundo alguns não vai ser, mas enfim, eu acho. Você tem que desconsiderar os outros. O Wolverine, vamos colocar a régua padrão Fox, na minha opinião. Tudo bem que First Class, como falou o Bento aí, pra quem gosta, né, aceita as adaptações, as modificações, é um patamar acima. Mas Wolverine conseguiu atender a todos os objetivos. Ele é um filme muito bem fechadinho, como a gente... Até comentou no nosso podcast, né? Ele se encerra dentro dele mesmo, ele não precisa ter... Apesar de ter algumas certas referências, ele não precisa estar conectado com os outros na franquia. Enfim, é o que eu acho. É, aí vamos mudar então já o foco. O Vitor falou assim, ele só assina Vitor no site. Achei o filme muito legal, achei que foi o melhor filme do Wolverine. É, não é muito difícil, né? Gostei muito das cenas pós-créditos concretizando a volta dos poderes Magneto e a volta do Professor Xavier. Também achei maneira a volta da Jean nos sonhos de Wolverine. E aí, mais uma teoria, que eu teorizei no podcast que poderia ser o mestre mental e tudo mais. Alguém teoriza mais um pouco sobre a Jean. A Maoli, não sei se é homem ou mulher, fala o seguinte, esqueci de comentar. Acho impossível que, em vez de estar apenas sonhando com a Jean, pode ser realmente a Fênix na sala incandescente. Se for, ela pode ter papel importante no próximo X-Men, como naquela história confusa após a morte do asteroide M de 150 anos no futuro, como um ovo e tal, que ela conserta. Ele tá fazendo algumas emissões, primeiro aquela Ecos do Amanhã do Morrison, que saiu recentemente aqui, a impressão em encadernado pela Panini, e também aquela canção derradeira da Fênix, que, onde a Jean Grey estaria na sala incandescente, porque a gente tem aquele fundo branco. Isso mais fica mais parecido no momento em que o Wolverine estava naquele instante de quase morte, em que ele fala pra Jean que ele vai voltar, e a Jean acaba se... Ela se convence de que o Wolverine então, deve voltar e acaba o deixando partir, então. É como tem tudo um fundo branco, ou uma olho, se teoriza aqui que poderia ser essa pra sala incandescente. Olha, acho que o roteirista nem tem lido essas histórias, acho que não foi tão fundo assim não pra retratar. É mesmo que uma experiência de quase morte em que sempre, a gente sempre tem alguém, uma personificação de um guia nosso espiritual ou algo do tipo, e é isso que a Jean servia ali, é mais que uma parte da consciência do Wolverine. Então acho que não tem isso não. É, agora pra terminar assim, vamos polemizar com um pupurri aqui de várias pessoas comparando com Homem de Ferro ou com outros filmes também fora da franquia X. O Rodrigo fala que sem dúvidas é muito melhor que Homem de Ferro 3 e que o filme da distinta concorrência, né, que é o Superman Homem de Aço, é, que foi uma ótima graphic novel cinematográfica do Wolverine, gostou muito. No final deram uma cagada, mas não virou uma caganeira. Então já é a questão final aí. A cena pós-crédito foi simplesmente foda, mas um ponto pra Fox que continue assim, pois todos sabemos que o X-Men são infinitamente melhores que Vingadores. E aí alguém já rebate o comentário dele, né, que o Davi falando que bem capaz que é melhor do que Vingadores, né, e aí o emissário Zen High fala que ia forçar a barra, falar que é melhor que Vingadores. E aí sobre o final também, o emissário Zen High fala que infelizmente aos 45 do segundo tempo os caras tinham que dar uma mancada. Não comentarei que foi, mas foi feio ou pacas. Imaginando o que será que é esse final. Não sei se é o velhinho como Samurai de Prata, se são as garras do Wolverine que só surgem de osso depois. O que você acha que é esse final que todo mundo, o pessoal tá reclamando aí? Não, cara, eu não sei, velho. É muita gente, talvez, assim, eu achei um pouco previsível. Quando a menininha lá, a Yukio, disse que o velho não tinha visto a morte do velho, isso já tinha ficado na minha cabeça, sabe? Aqueles, quando você percebe assim, que é aquela cena que você tem que pescar pro final, parte pra mim, digamos assim, pode ter ficado um pouco mais chato por ser previsível. Ninguém gosta de ter um filme tão previsível. Pelo contrário, tem gente que odeia ser pego de surpresa, já que o Homem de Ferro 3, todo mundo caiu do cavalo, né? É, o Adriano César, eu acho que ele indica, eu acho que o final é a questão do Samurai de Prata. Olha o que ele diz aqui. Realmente bom, mas na minha opinião deveria ter parado na luta com o pai da Mariko, porque daí em diante foi só decepção. Sei lá, penso que algumas regras das HQs que conhecemos há anos, quando são quebradas, perdem o encanto. Nem preciso dizer mais nada então, mas pra mim estragou o filme. Então já pode ser questão de que o Samurai de Prata não é o Arada, que isso pode... Não, mas na verdade é o seguinte, Samurai de Prata não é o Arada, beleza. Mas assim, hoje em dia também não é mais o antigo Arada, é o filho dele, né? Isso, é. O que investe a armadura pode mudar, enfim. É, só que, assim, o pessoal reclamava achando que era um robô. Não foi um robô. Então o povo ainda continua implicando. Querendo ou não, uma armadura maior e tal, mas é complicado. O cara queria portar uma armadura de prata pesada e lutar com ela. Vocês têm ideia de quanto pesa uma prata pra estar falando desse jeito? É, o Adriano César, ele continua falando que o final do filme foi desnecessário, mas e a cena pós-teste não empolgou, porque percebeu na hora que só iria explicar como Xavier sobrevive ao X-3 no próximo filme. É, não tinha como explicar isso numa cena pós-crédito, né? Senão ia ter um desenvolvimento muito maior e não ia ter aquele momento de mistério que deixou a cena pós-crédito. E o Drifel concorda com ele na questão que o final, finalzinho do segundo tempo começaram a inventar as coisas necessárias e deu uma escorregadinha no final. Olha, todo mundo reclamando do final aí, não sei não. Acho que pro filme lá casou bem. Eu não senti falta porque, como a gente comentou no podcast, o Arada cumpriu um papel importante mesmo não sendo Samurai de Prata. Ele é o amor de infância da Mariko, que acaba sendo parceirinho da Víbora durante algum tempo. No final tem aquela redenção do anti-herói, vamos dizer assim. Então não tem... Na verdade, não é parceirinho da Víbora, ele tava ainda sob o comando do... Do velho, exatamente. Do velho, né? Mas acaba ainda atuando em parceria com a Víbora, tudo, até que quando ele vê que a Víbora tá extrapolando, e o próprio velho tá extrapolando, ele acaba se voltando pro lado do bem da força, vamos dizer assim. Pois é. E aí, no mais, é isso. Todo mundo, o resto do pessoal elogiando o filme, né? Galahad de graça elogiando, falando que a Fox finalmente aprendeu a fazer filmes. O Imortal falando que se arrepiou com a cena pós-crédito. No mais, é isso. Esses são os comentários aí do pessoal. Acho que eles replicaram muito do que a gente tinha falado já no podcast. Só essa polêmica em relação aí ao final do filme, mas acho que de quem participou do podcast, a gente viu que não houve uma frustração assim generalizada igual o pessoal. E é claro, eu ainda concordo com o Jamil falando que a Jean rouba a cena, e eu ressalto, a camisola, a Jean rouba a cena. Então tá, acho que a gente já leu bastantes e-mails e comentários aqui sobre o filme, deu pra ter uma noção de como tá o ritmo da galera, só que a gente convidou algumas pessoas, né, que se quiseram se inscrever pra tentar gravar com a gente via áudio, né, como a gente costumeiramente faz aqui no site, e a gente vai passar agora pra elas, então vamos lá. Então pra começar aqui a nossa enquete com leitores do site, colaboradores, enfim, eu chamo Júlio Augusto, que, como vocês já devem saber, né, o criador dessa belezinha aqui, desse template novo do Marvel 66, e vem ajudando a gente, já tem feito alguns textos colaborando aí. É o garoto que descobriu que a X-Force vai realmente ser um filme, né, foi o primeiro a confiar no boato e colocar lá no site, né, Júlio? É, cara, então, coisas boas, Virão. Aproveita aí, então, já que você tá meio envolvido também aí nessas notícias mutantes e tal. Você deve ter visto o filme, né? Já que se ofereceu pra estar falando aqui. Sim, eu vi na estreia, tá? O que é que você achou? A régua da Fox não é muito favorável pra você dizer que o filme é excelente ou não, porque o que já teve aí não agradou muito aos olhos do público geral. Mas o que é que você achou de Wolverine Imortal? Cara, quando você fala, ah, a Fox vai lançar um novo filme da Marvel, você já fica com medo, tá ligado? Você já fica, tipo, em choque, pensando, meu Deus, mais uma cagada cinematográfica. Mas, resumindo toda a minha opinião, é o único filme do Wolverine que tem realmente o Wolverine, entendeu? Eu gostei do filme. Não é um filme excelente, não é. O enredo é lá um pouco capenguinha, tipo, ele te serve apenas pra poder demonstrar apresentar o personagem, assim como a Marvel fez, só que a Marvel Studios ainda foi melhor nesse quesito. Só que o filme, digamos assim, gostei muito, muito, muito, muito mesmo, porque tem realmente o caráter Caju que diz, e aí, xará, tá pronto pra apanhar? É tipo uma pegada assim, eu gostei desse quesito. Você vê no primeiro filme do Wolverine, tipo, no primeiro filme que aparece o Wolverine, no caso X-Men 1, que você... O Wolverine não é um cara mal. Ele não é um cara, tipo... Ele é um cara sério e fechado. E você olha assim, você não convence muito, tá ligado? Depois tem X-Men Origins, que o Wolverine, ele é... Vou nem comentar X-Men Origins, vai. Né? Nesse filme do Wolverine, o Wolverine, tipo, ele tem aquele sotaque despojado dele que você só vê nas HQs do... Começou a partir das HQs do Chris Claremont. Tipo, o cara bate e depois pergunta, tá ligado? Ele fala, ele tem aquele jeito de falar xará, tipo, chamar todo mundo por apelidos. Quase não chama ninguém pelo nome. E depois disso, ele vai, tipo, meio que arretando essa situação, esse desencadear, tipo, que ele é um cara nervoso, tipo, animal. O lado dele, tipo, ser humano, o que eu sou. Eu sou um animal, as pessoas têm medo de mim, etc e tal. Tipo, eu sou um assassino, sou o melhor que faço. Essa ideologia, pelo menos, que eu acompanhei do cara. E nos filmes, parecia um carinha que, sei lá, um carinha só que gostava de ser sério e fumava charuto. Nesse já não, foi uma coisa mais, tipo, essa interligação dele com ele mesmo. E você começou a ver um lado do James que até então não aparecia no cinema. Isso é uma coisa muito boa. Porém, sempre naquelas, né? Tipo, não é completamente... Ele não mostrou que ele era um assassino ensanguentado, não mostrou o lado berserker dele, mas isso aí, ó, nem me arrependi de não ter visto, nem faço tanta questão. Foi muito boa a adaptação. Na verdade, se levar em conta o histórico aí, ele tá evitando até matar, né? Colocar a ideia da projeção astral lá da Jean Grey como uma consciência pra ele, justamente pra isso, né? Cara, ele arrependido de ter matado. Disso. Eu não sei se eu gostei disso, porque daí você dá a entender que não foi realmente um reboot. Foi realmente completamente interligado com o X-Men 1, 2 e 3. Mas foi, os filmes estão interligados, né? Inclusive, ele não desfaz o X-Men Origins, né? Do Wolverine, porque em determinado momento do sonho, ele cita o nome da mulher dele. Ele fala Jean, mas ele fala, sei lá, Kyla, ou alguma coisa assim. Aí você pega e pensa, porra, vai ter toda aquela merda que já foi teve mostrada. A Fox nunca desfez os filmes. Como ela vai conectar isso no futuro, eu não sei, porque X-Men Origins Wolverine é realmente complicado. Agora eu te pergunto, e a X-Force? Ah, aí vem a segunda parte da pergunta que eu vou jogar pra você, a sua pergunta que eu deveria estar fazendo. Então, o que é que você achou dessa cena pós-crédito, da sua perspectiva pro futuro, inclusive do universo expandido da Fox? O que eu acho do filme do X-Men Dias de Futuro Esquecido? Cara, ou o filme sai muito bom, ou o filme sai, tipo, legal. Porque ele não vai ter nada a ver com a obra das HQs, né, que é de X-Men Dias de Futuro Esquecido lá. Espero que seja bom, tipo, tô certo um pouco receoso, tipo, pela ideologia que eles estão querendo colocar, tipo, pô, eu não sei o que eu espero, eu acho que vai ficar legal cinematograficamente, tanto quanto o First Class, só que vai ficar com um roteiro um pouco capenga, que nem o First Class. É o meu maior medo, como eu falo por aí, né, não é nem a própria Fox, é o Bryan Singer colocando o dedo aí, porque eu não sou muito fã dos filmes dele, mesmo X-Men 2, que dizem que é um excelente, mas eu acho ele, assim, bom dentro da franquia, mas não contabilizando os filmes de heróis como um todo, que foi feito até hoje, entendeu? Mas, cara, o lado bom disso, o lado, digamos, que pode ser bom, é o Mark Miller. Mark Miller, eu acho que é a única esperança que eu tenho de tornar o ruim, do passado ruim pro bom, quase excelente, ou quase, tipo, ótimo, tá ligado? Eu também acredito, só quero ver o Mark Miller atuando, que até agora eu só vejo o Singer fazendo a birrinha dele e fazendo o que quer na franquia, mas enfim. Então, velho, obrigado aí pela sua opinião. Valeu. A gente tá com mais um leitor aqui do site, Rafael Valente, que tá sempre aí presente no site, tanto no site dos eventos, né, Rafael? Você costuma estar sempre lá com a gente, né? SPC, debate, o cara é assíduo mesmo. O que é que você achou de Wolverine Imortal? Vamos lá. Eu vou citar quatro pontos, que vai ser os efeitos, o roteiro, a adaptação e a cena de ação. Opa, vamos lá. No roteiro, eles tentaram adaptar, que é basicamente a HQ o Wolverine, né? Que, na minha opinião, é uma boa HQ, porque nela você pega o Wolverine, que é sempre um personagem descontrolável, e vai buscar uma forma de se controlar no Japão, né? E isso é uma coisa que pecou um pouco no filme em si, pelo menos na parte do roteiro. Porque nesses filmes X-Men, Wolverine não se demonstra em nenhum momento ser descontrolável. Aí então eles buscam a desculpa da imortalidade. Que apesar de ter sido bem trabalhada no filme, o desenrolar dela, pelo menos no final, foi um pouco fraco. Principalmente naquela luta contra o robô de Samurai de Prata. Não foi robô, cara. No final a gente sabe que não é robô, né? É verdade. Bom, agora é sobre os efeitos especiais. Foram bem utilizados as partes das garras, que é a parte mais usada normalmente no filme Wolverine, né? São bem mais realistas do que tava no último filme, que quando elas saíam não parecia que estava realmente saindo da mão. Agora eles trabalharam melhor a maneira de como ele mostrava as garras, recolhia elas. A parte também dos ossos no início do filme, como é, ele começa na Segunda Guerra Mundial, detalha melhor a parte dos ossos do Wolverine, que estão bem, bem melhor feitos do que no Wolverine Origins, diga-se de passagem. A maquiagem e os efeitos nesse estão bem melhores. Bacana. Agora resta falar mesmo da cena de ação, que como eles foram fazer esse filme no Japão, eles tiveram que pegar uma equipe muito bem treinada de espadachins, porque eles, pelo que eu vi nos documentários, Hugh Jackman, ele treinou realmente lutas de espadas com espadachins mesmo. Então eu não posso reclamar de nada das cenas de ação, porque eu gosto de filmes de samurais, tipo Último Samurai e tudo mais, e são bem convincentes as cenas em que ele luta com espadas, ou mesmo a cena em que ele sai arranhando e empunhalando todo mundo com as garras. É, a gente tinha até comentado no podcast que a coreografia de luta desse filme é bem diferente dos outros filmes X, né? Porque é um filme que tem um ar meio japonês, as lutas realmente parecem aquele tipo de luta meio balé, né? É coreografado, é bonito até de ver. Bom, agora as minhas considerações finais do filme. Ele é um bom filme, ele tem um roteiro muito acho que é o filme mais coeso de personagens solos que eu já vi, pelo menos é... De personagens solos, mais cara? Até de Homem-Ferro, você tá falando? Eu falo que trata melhor a drama emocional do personagem. Uhum. O Homem de Ferro, ele trata o interior do personagem, mas ele tem mais aquela crítica ao governo armamentista, por exemplo. No primeiro foi desse jeito, apesar de mostrar como o Homem de Ferro pensa sobre essas coisas de fabricar armas, ele mostra mais o ponto de vista dos outros do que o Homem de Ferro mesmo. Nesse filme, toda a emoção que a gente sente está praticamente no Wolverine e na Mariko. Então não há questão de se importar com tantos personagens como você se importaria em outros filmes de heróis solos. Agora, as partes ruins foi citar coisas de X-Men 3, citar coisas de Wolverine Origins. Teve umas escapadas de roteiro que, bom, todo filme tem furo, mas teve algumas escapadas de roteiro que eu não gostei. Agora, a cena pós-créditos valeu o filme inteiro. Tá bom. Principalmente a parte do Xavier ter voltado, né? Tudo bem que o direito foi uma desculpa meio, pode dizer, boba do diretor, né, do X-Men 3, ter feito o Xavier transferir somente para um irmão gêmeo dele, que por sinal também não sabia andar, né? Não, mas aí você não tá pegando a ideia da coisa. Provavelmente aquele Xavier não existe fisicamente. O que todo mundo tá apostando é que aquilo ali é uma projeção astral dele pro Logan reconhecer ele. Mas pode ser que em X-Men Dias de Futuro Esquecido aquele Xavier não exista fisicamente. Seja outro corpo, uma pessoa qualquer, mas ele continua sendo telepático, então ele pode parecer quem ele quiser. Eu tenho uma pesquisada nisso. O Xavier transferiu a mente dele para um irmão gêmeo dele. Não, ninguém sabe disso, que o roteiro nem foi dito ainda. Você tá pesquisando uma boato, uma suposição, mas é, a suposição é que ele tem... Mas é provavelmente isso, não vai ter irmão gêmeo nem nada. Então a explicação que vai ser dada ainda aqui, só esperando o filme pra você saber. Agora, já que você deu o gancho aí do Xavier, né, eu quero saber o seguinte... Mediante o que foi colocado ali, o que é que você tá achando? Tanto do próximo filme da Fox, né, que é o Dias de Futuro Esquecido, e qual a sua expectativa pro universo expandido dos mutantes na Fox? Sobre a cena pós-créditos, posso dizer que ela foi muito bem feita. Pelo menos a parte que mostra não foi centrando em vários personagens, como alguns filmes fazem. Não tô dizendo filme de herói, mas normalmente algumas cenas pós-créditos, elas costumam centrar em vários personagens aparecendo. Nesse caso, a cena pós-crédito, ela foca na trindade mais famosa dos filmes do X-Men, né? Ótimo chamativo para o próximo filme dos X-Men, que nesse caso vai ser o Dia de um Futuro Esquecido, que acho que com o Bryan Singer na direção vai sair um bom filme. A Fox tem acertado muito filme desde que fez o X-Men Primeira Classe, então não tenho por que dizer que não vai ser uma merda. Olha aqui, eu tenho uma opinião bem contrária sobre ele, eu acho ele super estimado, mas enfim, não vou me prometer. Eu não disse que ele vai fazer um filme tremendo, mas eu disse que ele vai fazer um filme decente. Vamos ver, eu não confio muito no cara não. Eu só tenho uma opinião a dizer, eu acho que o filme dos X-Men Dia de Futuro Esquecido vai ser um filme muito caro de ser produzido. Olha o elenco dele, metade desse elenco já ganhou Oscar, pelo menos. Falou, Rafael, obrigado por ter dado sua opinião aí. Falou. Então estamos mais uma vez aqui com o André Marx, do Amazing Spider-Blog, tá sempre presente aqui dando sua opinião sobre os filmes Marvel, só que dessa vez, em vez de falar sobre o Arachnide, ele vai falar sobre o mutante mais conhecido da Marvel, o Wolverine. Cara, você viu o filme nesse final de semana agora, né? Vi, acabei de chegar. Ah, então tá quietinho, tá já com as ideias na cabeça. Bom, não vou nem falar nada porque eu quero ouvir sua opinião sem nenhuma influência. Você gostou do filme ou não? Eu gostei sim. Mas eu não me surpreendi muito, não. Mas eu gostei, foi bacana. A melhor coisa do filme foi a Yukio, com certeza. Foi a personagem que mais se destacou, eu acho. A mais interessante, mais carismática. Eu gostei bastante dela. Muita gente gostou muito dela mesmo. Eu imaginei. Mas foi muito bom. Agora, o Wolverine, o Logan. No começo, eu quando vi... aquilo era o Canadá, onde ele tava? No começo era. Era, né? Pronto, aí eu comecei vendo, disse, acho que vai ser bacana isso aí. Eu acho que vai ser... Eu imaginei que ia ser melhor o desenvolvimento dele quanto a isso, né? Ele tava já há muito tempo no Canadá, quieto no canto dele. E aí, de repente, ele tem que ir para outro país... Resolver uma coisa do nada, entendeu? Só que no começo foi assim, foi bacana. Mas depois, no final, realmente, a coisa meio que desandou. Mas foi bom, foi bacana, assim. Você achou que o final é que ficou ruim no filme? Teve um bom desenvolvimento, mas o final... Podia ser melhor, né? Não perderam alguma coisa ali, eles não conseguiram fazer direito lá. Mas você achou que as adaptações ficaram legais? Tipo, você sabe que o Samurai de Prata nos quadrinhos é o outro, né? Justamente é o Arada, né? Não, foi uma surpresa, né? Porque quando... Eu já sabia que não era o avô da... Como é o nome dela? Mari. Isso. Mas aí, quando foi revelado que foi ele, aí eu me surpreendi um pouquinho, mas, enfim, realmente foi meio... Não curti muito, não. Mas, no geral, foi um filme bom, sim. Não foi aquela coisa ruim que todo mundo ia imaginar. Foi uma coisa que funcionou... Até que funcionou, mas não chegou na coisa que deveria ter sido, sabe? Foi bacana, eu gostei. E aí você viu que, lá perto do final, né, muda muita coisa, né? A gente deve ter um Wolverine agora sem as garras de adamante. Tem aquela cena pós-crédito, queria saber o que você achou dela, se você se empolgou pra Dias de Futuro Esquecido. E qual é, que você tá achando que vai acontecer com a Fox agora? A Fox tá querendo fazer o universo Marvel dela. Vai sair também até... Não vai ficar só nos X-Men. Vai fazer Quarteto Fantástico também. Vai fazer o reboot. Então ela tá investindo pra fazer o universo dela, né? Como a Marvel Studios faz. E a Sony também tá querendo fazer com o Homem-Aranha, né? Olha, o Dia do Futuro Esquecido é assim, que é o que a gente tá imaginando agora. Depois da cena pós-crédito também, que já mostraram as indústrias trash. Eu acho o seguinte, dá pra dar certo sim. O que a gente tá vendo em imagens, em questão de... Questão de roteiro eu não sei, porque eu não li muita coisa a respeito disso. Mas a ideia do filme é bacana, eu acho que dá pra surpreender muita gente, né? Uma coisa inovadora nos X-Men, no cinema. Então dá... É porque, é assim, a gente já tem uma experiência meio ruim com a Fox, então não dá pra esperar muita coisa, mas nunca se sabe, certo? É a mesma coisa que eu acho, né? Pelas experiências anteriores, eu não boto muita fé nunca no que ela faz. É bom que aí me surpreende de algumas maneiras legais, né? Por exemplo, First Class, esse filme do Wolverine que foi melhor que o primeiro. Eu fui assistir o filme sem nenhuma expectativa. Vamos ver no que vai dar. Não me surpreendi muito, mas também não achei ruim. Foi bacana, sim. É uma experiência boa. E é uma interpretação melhor do personagem. Agora só achei uma coisa... O filme ficou prendendo muito também, até esqueci de falar outra hora. Nele com a Jean e ele com a Marie. Enfim, ficou muito prendendo nisso. E isso acho que atrapalhou um pouquinho também, entendeu? Entendi. Tem muita gente que não gostou muito de ter colocado a Jean ali. Tem gente que acha que isso devia ser mais independente dos outros filmes. Porque ela apareceu muito, entendeu? O problema acho que foi esse. Ela apareceu, sei lá, 5 vezes no filme. Apareceu bastante. Sabe? Apareceu muito. Se ela tivesse aparecido só ali no começo, ou talvez em outro momento do filme, em outro pesadelo dele, talvez até que não tivesse atrapalhado. Mas apareceu muito. Ficava fazendo paralelo entre ela e a Mariko. Então, isso eu acho que não ficou... É uma ideia boa, mas eu acho que não ficou muito bem introduzida lá, não. Falou, André. Então, obrigado aí por ter deixado sua opinião, ter participado mais uma vez aqui, sempre presente. Na próxima aí. Então a gente tá com mais um leitor do nosso site, agora é o Pedro Trajano, também aí é outro cara que tá sempre presente nos nossos eventos aí, comparecendo, né? Pedro, obrigado pela presença aí e vamos direto à questão do assunto aqui, que é o filme do Wolverine. Pô, obrigado. Eu que agradeço, Coveiro, por mais essa oportunidade de estar participando do Inominata. E eu gostei bastante do filme. Ele apresentou uma grande melhora depois do X-Men Origins Wolverine. Mesmo que depois do X-Men First Class, a Fox, ela mostrou que ela podia fazer um bom filme com os mutantes, mesmo que você já espere certas grandes modificações com que aparecem nas histórias em quadrinhos que são baseadas nos filmes, como aconteceu nesse. É como aconteceu com todos os vilões, tanto com o Arco, por ele se passar bem no futuro e não no passado, a Víbora tá diferente dos quadrinhos... O Samurai de Prata, que o Samurai de Prata foi bem polêmico, porque no filme teve 2 Samurais de Prata, tanto que um foi mais Samurai de Prata do que o outro, porque um era um filho do Yashida, que no final ele que foi o outro Samurai de Prata. É. Mas aí ele atacou o Wolverine com as espadas, e mesmo sem poderes, foi uma boa luta. Só que depois, como foi mais ou menos aquela coisa de esquema de filme de herói, no final tem um grande vilão num lugar já preparado, colocaram um samurai de prata com uma armadura gigante de adamantio, que acabou, por final, arrancando as garras de adamantio do Wolverine e tentando, não sei como, puxar o fator de cura dele, de dentro dele, porque eu não sei como se transfere o gene X de uma pessoa para outra, mas tudo bem. Mas, tirando essa parte que foi muito massa velho perto do final, o começo, a boa parte do filme foi bem... Foi um filme de herói muito bom, explorou as relações tanto dele com a Jean, por forma dos sonhos dele lembrando dela, dele triste pelo que aconteceu, tanto o amor dele pela Mariko e a relação dele com a Yukio também. Quais são suas expectativas pro futuro da não só do Dias do Futuro Esquecido, mas da Fox, do universo expandido mutante da Fox. Olha, a cena foi muito boa e ela, junto com as imagens, tudo que o pessoal, que os atores estão falando, já notícias saíram na Comic Con, aumentaram muito mais a expectativa pro Dias do Futuro Esquecido, que vai juntar muito mutante, talvez isso fique um pouco bagunçado, talvez alguns não tenham tempo suficiente pra ter fala direito, só que tem muita gente, tanto que nem coube lá na mesa, lá na apresentação deles, mas eu espero que pelo menos o vilão dessa vez seja melhor apresentado, além do Dias do Futuro Esquecido, de acordo com as notícias do Mark Miller, já estão pensando em filme da X-Force, que vão colocar, vão fazer provavelmente uma fusão dos membros da equipe original com o pessoal de agora, que talvez por causa dessas viagens temporais eles consigam explorar e utilizar as duas. Por enquanto isso está meio confuso, por causa que nós estamos falando de X-Men, que já não tem uma cronologia que é muito fácil de entender, e ainda por cima estamos falando de que vai acontecer uma viagem temporal no cinema, que com duas linhas temporais diferentes, e uma está tentando evitar que o futuro apocalíptico da outra. Vamos ver como é que é, né? Por enquanto a gente só tem algumas migalhinhas aí. Então, Pedro, obrigado pela tua participação aí, cara. Eu que agradeço, Coveiro, pela oportunidade mais uma vez. E agora eu estou aqui pela primeira vez no Inominata 66 com uma grande amiga aqui do site, já de longa data, que apoia sempre nossos eventos com o Comics Cosplay BR, Pirata Dandy. Oi, tudo bem? Você que é uma amante do universo Marvel, descarado assim, né? Só um pouquinho. Geralmente a gente sempre tem um pé atrás aí com os filmes da Fox, mas esse filme parece que está mudando um pouco a opinião da galera. Então não quero nem te influenciar nem nada. E aí, primeira coisa, gostou do filme ou não? Gostei, e eu mesma estou surpresa com isso, porque assim como a galera, eu também tenho um pé atrás, e como eu costumo dizer, eu não gosto do Wolverine 1, 2 e 3 e Wolverine Origins, chega a ser chato, é irritante. Peraí, Wolverine 1, 2 e 3, não é X-Men 1, 2 e 3, né? Não, é Wolverine 1, 2 e 3, o X-Men é... Entendi a sua piada agora. Boa, boa. É aquela coisa chata da supervalorização do Wolverine, sabe? E esse filme, eu não vou te dizer que ele foi o máximo, assim, que eles acertaram em cheio e tal. Tem erro, quem lê quadrinhos sabe que o negócio tá tudo fora de ordem. Mas, de certa forma, o que eu acho é que eles conseguiram enquadrar bem diante do trabalho ruim que eles já tinham em mãos. Eles tiveram que lidar com quatro filmes, particularmente, 80% péssimos. Em cima daquilo tiveram que trabalhar no novo Wolverine. Então, dentro dessa perspectiva, eu acho que eles acertaram muito. Que eles conseguiram transformar o filme num filme normal. Que até então ele tava só no negativo, né? Mas então... você tem alguma coisa contra o ator Hugh Jackman? Não. Eu gosto da atuação dele. Eu gosto dele como Wolverine. Apesar de eu sempre achar que ele absolutamente não se parece com Wolverine, né? Todo mundo sabe, assim, apesar da maioria das meninas não compreenderem isso, né? E alguns caras, o Wolverine é feio, fedido, peludo, baixinho. Né? Então, nesse ponto, o Hugh Jackman tá totalmente fora. Mas, assim, tirando a parte da aparência, eu acho que ele interpreta um bom Wolverine, né? Um ator dedicado. Tanto na questão de treino pra chegar no personagem, e pelo menos nesse último filme a gente conseguiu ver um pouco mais de Wolverine. E também eu tive um pouco de ajuda, eu sei que é meio estranho, mas eu assisti o filme dublado, porque a maioria dos... Com a voz de Tadinho animado dos anos 90. É, exatamente isso, eu acho que é sensacional. E o que eu posso dizer, assim, ele é um filme um pouco enrolado, desculpa pra colocação o tempo todo, mas as cenas de ação, elas são melhores, bem melhores do que as antigas. E eu acho que eles colocaram um Wolverine um pouco mais crível, né? É um Wolverine que sente mais dor, é um Wolverine que perde o raciocínio quando tá lutando, é um Wolverine que pode ser abatido, não é um Wolverine completamente indestrutível, que é a parte chata, aquela supervalorização dele. Ele não é um super-herói imortal, ele é o Wolverine, ele é ao legal. Ao contrário do que o filme pede, né? É, exatamente. Então, nesse ponto, eu achei legal, porque eles trabalham a ideia de imortal não como indestrutível, mas como ele se torna uma lenda, que foi essa impressão que teve, né? E particularmente, eu acho que o que ficou mais legal do filme é que as duas personagens femininas de apoio, elas são muito boas. Assim, como mulher, eu dou muito valor, assim, para as personagens femininas, né? Eu me sinto, às vezes, ofendida, ou quando é só uma princesa para pra ser resgatada ou uma mulher só pra ser gostosa na tela, e nesse caso não foi o que aconteceu. Tanto a mocinha que precisa ser salva, ela tem um mínimo de autodefesa, e a outra personagem de apoio também, ela é muito boa, então eu achei que eles conseguiram equilibrar melhor ali. Duas personagens mudaram bastante aí nesse filme, né, que uma foi a Yukio, que ela não tem nem visualmente aquele aspecto, né, de uma menininha parecendo a Emília, né, como eu falava com as meias muito coloridas. Mas a Yukio já era um clichê antes, né? E a outra é a víbora, que se bem que a gente pode dizer que não é a mesma víbora dos quadrinhos. O nome dela é Doutora Green, outra personagem, outra coisa. Você engoliu bem essas adaptações? Olha, com relação à víbora, eu acho que como vilã, ela não foi forte. Ela é uma personagem completamente sem motivação. Ela tá lá pra ser vilã, acabou. Tipo, não tem nenhuma explicação pra isso. Mas como personagem, assim, mutante, ela ficou extremamente asquerosa, assim. Eu achei bem legal o visual. Ela conseguiu ser sensual de uma forma extremamente assustadora. Então eu achei que nesse ponto eles acertaram. Mas ela é uma personagem completamente a ponto de ser excluída da história. Porque o legal ali mesmo é o pai da... É o Shingen, né? Que é o pai da Mariko, e tem o avô dela, que é o... É o Shingen e o avô dela. Eles são os reais vilões da história. Então, assim, ela é só uma personagem de apoio. Acabou. Ela é uma personagem que pode ser excluída. Agora, os dois é que são os personagens legais. Eu achei bem bacana nesse ponto. Apesar de ter sido um pouco, assim, deu pra suspeitar um pouco quem era o nosso samurai de prata, mas meio previsível, né? Mas eu achei legal porque, apesar dele deixar um pouco escondido, dá pra suspeitar até pelo conhecimento básico de cultura japonesa. A partir do momento que o cara não realizou o ritual de suicídio tradicional deles, ele já era desonrado, você já não podia confiar nele. Você deve ter visto aí a cena, já nem de pós-crédito, nem de meio-crédito agora, estão aliviando pra gente agora no cinema. Eu pensei nisso. Você deve ter visto, quero saber o que é que você achou, já que ela é uma cena, na verdade, que serve de epílogo pra alguma coisa, pro filme, mas é quase um prólogo pro próximo, que é o X-Men Dias de um Futuro Esquecido. E aí eu quero saber toda a sua expectativa pro que, não só pro próximo filme da Fox, mas essa história desse universo expandido que ela tá pretendendo fazer agora com os filmes mutantes. Eu fui surpreendida, eu tenho que dizer que eu realmente não esperava aquilo. Eu não achava que o pessoal do First Class fosse realmente integrar a trilogia antiga, além do uso dos atores, né, que acabaram ficando marcantes pro público. Mas no momento que eu vi aquela propaganda das indústrias trash, que eu falei, meu Deus, eu não acredito, eles vão fazer isso mesmo. Eu achei sensacional, sabe por quê? Porque a gente sabe que quando a gente trabalha com X-Men, a gente tem que sempre ter em mente que nós vamos trabalhar com universos alternativos, presente, passado, futuro, eras que podem ser feitas ou desfeitas. Então, de certa forma, pode haver essa forma de juntar esses dois universos que são distintos, por mais que eles tenham conexões ou não, eles são diferentes, e a gente pode encaixar eles numa mesma história. Assim como a gente vira e mexe, tá vendo personagens do Apocalipse no universo meio-meia. Então, a partir do momento que eu vi que eles realmente juntaram aquilo, eu pelo menos tenho esperança de que isso possa ser trabalhado de uma forma bacana, porque pelo menos a equipe do First Class a gente já confia um pouco mais. É uma pena que o diretor já não é o mesmo, né? O Brian Singer voltando agora pra dirigir, vamos ver o que é que vai sair daí. Vamos ver se, vendo o quanto a Marvel tá lucrando, eles não colocam um pouco de juízo na cabeça. Boa. Bom, Dani, obrigado aí por tua participação. De nada, tchau, tchau. Com isso a gente encerra as opiniões da galera que viu o filme, né, nesse final de semana, e vamos finalizar o nosso podcast para ver o que é que os nossos debatentes acham que está por vir aí da Fox. It's an honor to meet the Wolverine. That's not who I am anymore. Bom, para encerrar o nosso podcast, eu quero uma opinião geral, prós e contras, o que é que você achou? E mediante a cena pós-créditos, vocês podem comentar aqui. Quem não assistiu ainda o filme, né, já sabe que tem que assistir, ficar até o final pra ver essa cena pós-créditos. E é rapidinho também, não tem problema. Não é lá no final do crédito dessa vez, né? Eles estão sendo bonzinhos dessa vez, estão colocando no meio. E aí, qual a expectativa pra, finalmente, Dias de um Futuro Esquecido e até o universo expandido da Fox, né? Ah, cara, assim, na verdade, eu fui sem expectativa nenhuma pro filme, entendeu? Eu não assisti trailer nenhum, não assisti nada, né? Eu tô com muita implicância com o Wolverine atual, entendeu? Eu era daquele moleque que nos anos 80, 90 venerava o Wolverine e odiava o Ciclope. Agora a coisa se inverteu, eu adoro o Ciclope e detesto o Wolverine. Então Então eu fui sem menor expectativa, entendeu? E achei que foi bom, assim, como filme, é bom. É claro que mudou muito em relação às histórias das quais eles se inspiraram pra fazer o filme, tá? Mas dessa vez, diferente do First Class, eu aceitei as diferenças, entendeu? Então, assim, como balanço final, eu achei um bom filme, entendeu? Melhor do que eu esperava, né? Eu achei os dramalhões antes da ação, achei muito bom, né? Não é uma coisa própria do estereótipo que se espera de filme de super-herói, mas eu achei muito adequado, entendeu? Aquele Wolverine caminhoneiro no início, de cabelo longo e tal, embora não faça sentido, né? O Wolverine cabeludo. Vai não sentido com a porra. Não, ia cortar, ia crescer. Cortar, crescer. Entendeu? Isso ficou esquisito, né? Esse fator de cura pirou completamente. Então, eu li essa fonte de crédito em algum lugar. Eu não sei se foi no Marvel Meio-Meio ou se foi em outro lugar. Então, infelizmente, não me surpreendeu. Eu não tô querendo... O pior é o Eduardo, ele que bota spoiler aí nessa história. Eu não tô querendo expectativas, porque, na verdade, eu não gosto da Fox estar lidando com... Eu não gosto da Fox mexendo nos meus X-Men. Não gosto. Mas enfim, mas a Fox tá fazendo bem, né? Até então. Eu prefiro não criar expectativa. Eu não sei o que vai ser. Eu não consigo imaginar o que vai ser de um futuro esquecido, que é uma porra das minhas sagas favoritas. Não sei o que eles vão fazer. Tá uma putaria essa merda. Tá o Bishop, tá a porra do Mercúrio. Tá o Cabral de Bishop. O Cabral tá lá, mano. Entendeu? Tá lá o cara lá com o olho vermelho, igual, né, caralho? Eu não fumo essa porra. Porra, eu, apesar do estereótipo de dread, eu não fumo, mas tá lá o cara de olho vermelho naquela merda, né? Dá a porra lá do Mercúrio lá, só pra. Ai, eu vou botar Mercúrio, eu vou Mercúrio, vou botar também! Isso é muito babaca, sério! Isso é muito. É criança birrenta, sabe? Eu acho isso babaca pra caralho, não gostei. Mas Cabral, ele vai aparecer correndo só. Te deu fé, a cena pós-crédito não te deu fé, não, de que pode sair alguma coisa boa? Não sei o que esperar, caralho, não sei. Eles vão brincar a porra do filme próximo, eles vão explicar tudo. Vou explicar toda essa confusão. Vou explicar, inclusive, as incoerências que First Class causou na franquia normal. Pessoal, obrigado, Fábio Cabral. E já aproveitando o seu momento de despedida aí, já que você está revoltado com a Fox, fala um pouco aí já. Dá um preview aí pro pessoal já ficar ligado do seu livro, né? Aproveita e faz o seu momento jabá. Faz assim, cara. Aproveita aí. Você tá vendo ainda uma foto, que eu quero tirar a foto com você pra daqui a 50 anos, quando você for o novo George Martin, aí eu vou estar lá, olha. Tava aí do lado dele. Só, esse livro se chama Ritos de Passagem, tá? É uma ficção fantástica, baseada, inspirada em África Antiga, ao invés de ser na Europa de sempre, entendeu? Eu falo de 4 adolescentes problemáticos, isso é muito clichê, eu sei, que tá sendo divulgado aí na página. Ah, a página do escritor Fábio Cabral, olha só, eu sei que você é muito escroto, mas eu vou falar. A página é O Cabral, entendeu? Facebook. É difícil decorar essa página. O-K-A-B-R-A-L, entendeu? Difícil, O Cabral. Difícil de decorar. Falou, obrigado, Fábio, mais uma vez. Eduardo, vai, tua vez aí agora. Bom, eu gostei pra caramba do filme do Wolverine. Eu achei até agora o melhor desse ano de super-heróis. Melhor que a bosta do Superman e... Ferro 3, que foi uma bosta também. Vocês estão esperando, foi melhor que Homem Ferro 3? Eu não achei, acho que eu achei. E tipo, o pessoal sempre cobra, que eu acho que não tem a ver também, tipo, quer muita mais profundidade nos filmes super-heróis, eu acho que, mas dentro do possível, achei que esse filme do Wolverine teve um pouco disso, assim, não ficou só na ação e tal, teve um pouco de, mas mostrou mais o interior do Wolverine, assim, eu achei massa. E a cena pós-créditos, eu achei uma das melhores, das mais impactantes, assim, apesar de ter sido essa coisa comum, ele encontrou dois caras chamando ele pra ajudar num problema. Das que eu mais gostei, assim, até hoje. E sobre curiosidade, você vê, assim, essas pessoas que não acompanham quadrinhos e não prestam atenção direito. Aí quando apareceu lá Indústrias Trask, aí acabou tal, o pessoal saindo do cinema e ouvindo uns carinha comentando lá: não, isso aí é porque o Wolverine vai aparecer nos Vingadores. Eu falei: não, velho, não tem nada a ver. Você viu lá Indústrias Stark, velho, isso aí é Vingadores. Dá vontade de você entrar no assunto e falar: não, velho, não é isso não. O pior é que é um anagrama na palavra, né, cara? Pois é, tem umas letras. E o pior é que já teve casos desse que eu vi um comentário de merda no cinema, aí eu vou lá e falo, aí as pessoas olham pra mim com a cara de raiva, virando as costas assim, aí se afastam pra frente e então fica comentando: isso é mentira, babaca, idiota, se acha mais inteligente que você, que bababá. Os Vingadores, pô, quando apareceu o Thanos lá no fim, tem um carinha lá que: pô, tô do Apocalipse, cara. E a expectativa, eu tô botando fé no Mark Miller, cara. Depois que eu vi essa... E assim, apesar da maioria hoje em dia criticar os filmes originais do X-Men, eu sempre gostei da trilogia. E principalmente dos filmes dirigidos pelo Bryan Singer. Então eu tô até com esperança nesse filme novo. Só depois que eu vi o Sentinela ali, eu achei... Cara, eu tô esperando um filme bom, cara. Vamos ver. Bento, na época do First Class, eu achava que o filme ia ser uma merda e eu achei o filme fantástico. Wolverine, depois que saiu a sinopse, o primeiro trailer com essa ideia da imortalidade, achei que ia ser uma merda. Achei o filme... Não vou dizer fantástico, mas achei o filme excelente, assim, muito bom. Acima de X3, é mesmo nível, ou acima pra mim de X1, fica atrás de First Class de X-Men 2. Agora, Dias do Futuro Esquecido, eu tô com o mesmo medo, talvez tô com receio ainda maior por causa dessa briga de galinheiro lá, tudo. O Bryan Singer querendo cantar de galinha de Angola lá, querendo bater o pé e brincar de pirraça. Essas possíveis rixas com o Miller que podem prejudicar o filme, esse excesso de personagens, muitas comparições gratuitas, tudo. Eu gostei bastante dessa cena pós-créditos, ainda mais porque os atores envolvidos são todos muito bons. Espero que role uma explicação bacana mesmo pro Xavier. Eu posso teorizar já? Posso teorizar? Oi? Posso teorizar pro Xavier? Não, a minha teoria é que tem uma projeção mental aquela exatamente, lá dentro. Exatamente, eu acho que ele tá em outro corpo mesmo. Mostrou no 3, né? Ele no corpo de um. E ele deve estar projetando mentalmente pro Wolverine reconhecer ele, na minha opinião. Pode ser aquele corpo do Proteus, vamos chamar de Proteus, né? Porque quando ele fala o Raio Moira na cena pós-créditos do X3, lá que seria aquele corpo em estado vegetativo, vamos chamar aquilo de Proteus, vamos teorizar que seria, vamos dizer assim, um filho da Moira. Batizando, né? É Bento criando teorias revolucionárias. Aquele corpo lá, ele pode ser aquele trabalho o filme inteiro estando daquele corpo, mas projetando mentalmente a sua imagem. Então, vamos ver se essa explicação vai ser dada. Quanto ao filme do Wolverine mesmo, que é o assunto, olha, gostei bastante, tinha visto no começo, um filme que tenha Wolverine, Japão, ninjas, não podia dar errado, realmente ficou muito legal. Ressalto de novo que o trabalho dos atores e a escalação ficou muito bacana, foi um desafio para muitos deles e acho que todos saíram muito bem no papel. Não critico as mudanças com a Víbora, gostei bastante da adaptação da Fox em relação a falta da Isa, do tentáculo, eles não tinham que fazer, criaram conceitos bacanas. Eu temia muito aquela armadura do Homem de Ferro, perdão, Samurai de Prata. As falhas, né? Samurai de Prata. Acho que não ficou tão estranho quanto tinha ficado no trailer, mas mesmo assim ainda achei que o efeito especial poderia ter ficado um pouco melhor. Acho que se tem um ponto em que o filme me decepcionou, não me decepcionou, mas que me causou assim, um pouco de irrealidade ou estranheza, foi naquelas cenas. Acho que talvez os efeitos poderiam ter ficado um pouco melhores. Mas nada que comprometer esse filme como no geral. Então eu gostei bastante, recomendo o pessoal assistir, muito melhor do que o Homem de Aço, que é um filme feito apenas para imitar o Michael Bay, não tem sentido nenhum aquela merda. Vou dizer que é implicante. Não, não tem roteiro aquele filme, é lutinha só, pô. Agora, quanto ao Homem de Ferro 3 que vocês compararam aí, acho que os filmes são diferentes. Minha namorada, por exemplo, é muito fã do Homem de Ferro. As mulheres, em geral, tendem a gostar mais do Homem de Ferro. O Coveiro, incluindo nelas. Vai tomar no... Agora, não, mas o Homem de Ferro, eu ainda preciso também ao Homem de Ferro pelas cenas de ação. Mas como drama, como história, como roteiro, Wolverine é um filmaço, cara. Acho que dá pra assistir sem medo. Sem esperar tão desenfreado do começo ao fim, sangue. Tá no filme errado, vai assistir o filme do Jason, essas coisas tudo. Wolverine é muito mais que isso, esse é o Wolverine que vale. Wolverine do Claremont, do Miller. Wolverine, esse Wolverine aí. Wolverine agora, esse Wolverine é pirracento aí, tudo. Ciclope, eu não quero mais você diretorzinho de escola, esse tá errado. Eu vou aproveitar então esse momento final, até pra dar minha opinião geral. Comumente não dou minha opinião, né, eu gosto mais de ouvir o povo, mas o Bito tocou num assunto que eu acho que é isso, além de toda a parte cultural japonesa que foi incluída e bem incluída no filme, o que definiu pra mim que o personagem foi pela primeira vez o Wolverine ali, e é isso que eu digo assim, ó, pela primeira vez eu estou vendo o Wolverine nos cinemas, foi aquelas cenas iniciais do Canadá, e principalmente essa cena do urso. Aquilo ali é o Wolverine, a essência do personagem. E que ele tem aquela dualidade entre homem e fera. E ele sente pelo animal estar sendo caçado. E na verdade ele foi até, digamos assim, mal matado, né? Que aí acabou uma flecha envenenada enlouquecendo o bicho e causando as destruições e promovendo que outras pessoas matassem o bicho, botassem a culpa no bicho, né? Aquilo é uma história de Wolverine em si, é daquelas mais simples dos anos 80 que a gente via, que o Larry Hama geralmente roteirizava e que é bacana de ver. Então quando começou o filme desse jeito, só aquele comecinho, eu falei, cara, este aqui pela primeira vez, o Hugh Jackman tá fazendo o Wolverine. E isso definiu pra mim o resto do filme inteiro, porque esqueceu, acho que quase não se falava em X-Men até a cena final. Poucas vezes foi trabalhado o conceito elemento mutante nisso tudo. Quando foi trabalhado, foi só pra dizer assim, não criar, digamos assim, versões genéricas de nemeses do Wolverine. Não tinha ninguém ali com garras, como foi a Lady Leto ou o Dentes de Sabre em outros filmes, pra criar aquelas cenas de combate, assim, pra, sabe, vilão do herói. Foram cenas que foram conectadas. Então, tem muita gente que definiu o filme do Wolverine novo como um James Bond com o Wolverine. E foi. Aquelas cenas de corrida, de esconder no Japão, dele usar todos os artifícios de conhecimento dele pra fugir, né? Cara, é um James Bond com um mutante ali. Ah, o próprio James Mangold deu essa definição aí, né? Exatamente. Então, pra mim, isso criou, digamos assim, uma maneira nova até de você talvez isso tenha ocorrido particularmente só nesse filme. Mas se a Fox deixar, e isso é que é a maior crítica com os outros filmes de X-Men que ocorreu até então. A Marvel revolucionou os cinemas quando ela criou, não um filme assim estereotipado de super-heróis que bebia ainda antes daqueles filmes antigos dos anos 90, de Batman, ou de Ora, eu sou o herói, eu sou o vilão. O personagem, ele é palpável, não é aquele roteiro sequenciado e pronto de, surge uma grande ameaça, a grande ameaça se apresenta para a humanidade, aí o herói vai surgir e destemido para atacá-la. Esse filme do Wolverine quebrou isso. Enquanto os outros filmes de X-Men, é o que eu chamo até filmes de estúdio. Boa parte dos filmes de X-Men você vê que são filmados em estúdios, ou seja, eles estão preocupados muito mais em, colocar alguns conceitos e ideias, trabalhar umas cenas de ação supostamente radicais, mas a história não é próxima de você, você não sente ela do seu lado, sabe? Que você, podia estar acontecendo ali, que é uma coisa até que o seriado novo da Marvel, a gente da Shield vai trabalhar, né? O lado humano de você estar convivendo com os seres super-heróicos ao seu redor. E o Wolverine ali, pra mim, cara, ele foi tão palpável como nunca foi antes. Além de ser o Wolverine dos quadrinhos. E isso, pra mim, é que redefiniu a maneira de a Fox fazer filmes. E quem sabe, né, se isso vai se perpetuar ou não. Depende de uma figurinha que eu não gosto muito, que é o Bryan Singer. Escalonando, eu continuo ainda com o Homem de Ferro 3, mas eu coloco o Wolverine, por estar bem roteirizado, acima realmente do Homem de Aço. Eu não tô tão confiante quanto pro que vem aí do Thor. Vamos ver, né? Vamos ver. Então é isso. Expectativas pro futuro, eu temo ainda muito. Bryan Singer tá pau a pau ali na liderança com o Mark Millar. Não sei se o Mark Millar tá tão influente aí no Dia do Futuro Esquecido, não. Eu acho que tá tendo até uma briguinha interna, né? Só com a Marvel, não. Vamos pode jogar ver. Na cara. Você fez Superman Returns, velho. Cala a boca. Ah, boa, Eduardo. Bom, pessoal, então a gente já falou demais sobre o filme, já estamos estourando aqui perto das 2 horas e a gente vai encerrar o podcast então, mas volta ainda em agosto. A gente tem pelo menos mais 2 programas, então aguardem, até lá. Esse podcast foi uma produção Marvel 616. Acesse www.marvel616.com.